Natal. Natal, grande bolo à mesa, a árvore linda em festa, o brilho da noite empresta regozijo ao coração. É como se a natureza trouxesse Belém de novo para os júbilos do povo em doce fulguração. Tudo é bênção que se inflora de envolta na melodia da luminosa alegria que te beija e segue além. Mas se reparas lá fora o quadro que tumultua, verás quem passa na rua sem ânimo e sem ninguém. Contemplarás pequeninos de faces agoniadas, pobres mães desesperadas, doentes em chaga e dor. E ajudando aos peregrinos da esperança quase morta, talvez enxergues a porta, o mestre pedindo amor. É sim, é Jesus que volta entre os pedestres sem nome, dando pão a quem tem fome, luz às trevas, roupa aos nus. Anjo dos céus, sem escolta, embora a expressão serena, tem nas mãos com que te acena os tristes sinais da cruz. Natal, reparte o carinho que te envolve a noite santa, veste, alimenta e levanta o companheiro a chorar, e na glória do caminho dos teus gestos redentores, recorda por onde fores que o Cristo nasceu sem lar. Petições de Natal. Senhor, quando criança se surgia o Natal, eu te enfeitava o nome em flores de papel e te rogava em oração, tomada de esperança, que me mandasses por Papai Noel uma boneca diferente, que caminhasse à minha frente ou falasse em minha mão. Noutro tempo, Senhor, jovem, pisando alfombras cor-de-rosa, de cada vez que eu via anúncios de Natal, deslumbrada de sonho, eu te pedia um castelo de amor e fantasia para o meu ideal. Depois, mulher cansada, quando via o Natal brilhando à porta, minha pobre ansiedade quase morta, multiplicava preces e suplicava que me desses, na velha angústia minha, a ilusão de ser amada, embora ao fim da estrada fosse triste e sozinha. Hoje, Senhor, alma livre no além, onde o consolo me refaz, ante a luz do Natal novamente acendida, agradeço-te em paz, contente e enternecida, as surpresas da morte e as lágrimas da vida. E se posso implorar-te algo à bondade, nunca me dês aquilo que eu mais queira, dá-me a tua vontade e o dom da compreensão. Entre a humildade verdadeira e a serena alegria, a fim de que eu te busque dia a dia, mestre do coração. Música. Começa agora o programa Vivência Espírita. Um programa que traz orientações, ensinamentos, informações e aprendizado. Falando da imortalidade da alma, das leis morais e da vida futura, segundo os fundamentos da doutrina dos Espíritos, recebidos por diversos médiuns e codificados por Allan Kardec, com produção e apresentação de Jorge Reis, Rui Barbosa e Rodrigo Costa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Hoje, dia 22 de dezembro de 2024, o nosso programa é de 1089. E nós estamos aqui com o nosso amigo Ari Rangel, da cidade de Tremembé. Bom dia, Jorge Reis. Bom dia, Rui Barbosa. Bom dia, queridos amigos vivencianos. Mais uma vez, vamos entrando no ar com apoio de WS Festas e Embalagens, Maquin, venda, assistência técnica e manutenção de copiadoras e aparelhos eletrônicos, livraria Casa do Caminho, Giga Vale Atacado, depósito do seu depósito, Polotel, conforto, praticidade com economia, Camel Filtro, solução em saúde para sua água. Agradecemos também aos Centros Espíritas, a AME, ao Anjo Ismael, a Casa do Caminho, ao Jefa, ao Luz e Vida e ao Paulo de Tarso. Não esquecendo também dos nossos agradecimentos às tendas de Umbanda Mãe Maria e também às tendas, a tenda... Deixa eu pegar aqui. Catarina. É que entrou um negócio aqui no meio. A tenda Pai Jeremias e Vó Catarina, que é lá dos nossos irmãos Walter e Sandra, e também agradecendo ao grupo musical Castelã. Hoje, como o Rui falou, temos a presença aqui do nosso irmão Ari Rangel, tema muito interessante. Vamos falar sobre o Natal, falar sobre Jesus, falar sobre essa beleza que é esse nascimento para todos nós. E também é importante a gente saber se nasceu dentro da gente também, né? Bom dia, Rodrigo. Bom dia, boa tarde, boa noite, nossos queridos irmãos vivencianos que estão aqui ouvindo a gente pela rádio Vivência Espírita. E também já deixo um alô para as demais rádios que estão conectadas aqui conosco, a Web Rádio Semente de Amor, lá de Mato Grosso, a Rádio Espaço Espírita, de Barra Velha, Santa Catarina, e a São Francisco Tobias Barreto, de Sergipe, retransmite a gente todo domingo aqui. A gente agradece a participação de vocês, o carinho também, durante todo esse ano, transmitindo a gente aqui também a Web Rádio Sementes de Amor, pelo YouTube, o Recanto da Prece Eurípides Barçanufo, também de Campo Grande, e a Web TV Espaço Espírita, pelo YouTube, e vocês vivencianos aqui participando. Lembrando que agora o nosso telefone para sorteio é o mesmo, né? Mas ele virou WhatsApp agora também, tá? Então o Tião tá ali no telefone, então ligue pra gente, o 12-3921-3009. Se você quiser deixar uma mensagem pelo WhatsApp, também virou WhatsApp esse número. É só mandar mensagem para cá para a gente dizendo que quero participar do sorteio. A gente vai sortear um livro, né, Jorge? O livro do Pacelli que a gente vai sortear isso. Hoje. Quer mostrar aí? Mostra aí. Então aí. Chico é Kardec. Opa. Né? Uhum. Chico é Kardec, autor espiritual, doutor Inácio Ferreira, que as pessoas gostam bastante. A Ieda Bastos, que está assistindo a gente, que tem um gato até chamado Inácio, lá em homenagem ao doutor Inácio Ferreira. Aí, Ieda, chegou esse livro que eu sei que você quer. Chico é Kardec, Carlos Bacelli e doutor Inácio Ferreira. Isso aí. Então, entra aí e deixe o seu comentário. Ligue para nós, né, no telefone que eu vou repetir. Então, o telefone é 12-3921-3009. Vão colocar o Tião para trabalhar, tá lá fora. Vocês estão vendo aí? Dá um tchauzinho, o Tião tá lá, ó, pro pessoal. ou deixe também uma mensagem aqui no WhatsApp, que também funciona. Tá bom? Hoje a enquete que a gente colocou aqui para vocês participarem pelo YouTube do Vivência é: você acha que a vinda de Jesus à Terra foi planejada para auxiliar a nossa evolução espiritual? Então, deixa aí seu comentário se você acha que a vinda do nosso Mestre Senhor Jesus Cristo à Terra foi planejada para auxiliar a nossa evolução espiritual. E aí a gente comenta depois, o Ari comenta no final. Então vamos para a prece. Carlinhos, bom dia para mim. Bom dia, Rodrigo. Bom dia, Ari. Bom dia, Rui. Bom dia, Jorge. Bom dia, Sebastião Varotto. Bom dia, Silvio. Bom dia, Carlos Henrique. Bom dia, família vivenciana. Que a paz do Mestre Jesus nos envolva agora e sempre. Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. Vamos ler uma mensagem de virtudes e valores, mensagem do Espírito Tiaguinho, psicografia de Jorge Reis. É o item 13. Dedicação. Pessoas trabalhadoras estão sempre em ação. Procuram se devotar em cumprir a sua missão, mas isso só se consegue com muita dedicação. Queridos vivencianos, perseverança, luz e paz é o que nós buscamos em nosso cotidiano. Vamos, neste momento, elevando os nossos pensamentos a Deus, a Jesus, agradecendo por mais um dia de vida, por mais um dia de paz, saúde, amor, felicidade, prosperidade material e espiritual. E às vésperas do nascimento de Jesus, possamos, Senhor Jesus, voltarmos a um passado bem remoto, onde ouvimos e colocamos na cruz, para que desse-nos um exemplo de dedicação, de caridade, onde em seus últimos instantes do madeiro, tristes por nossa imperfeição, disse: Pai, perdoa-os, pois não sabem o que fazem. Passaram-se 2024 anos, queridos irmãos e irmãs, e pouca coisa mudou, pouca coisa foi transformada. Que nessa manhã abençoada, o Ari venha falar sobre o nascimento de Jesus e sua grandiosidade em meio de nós, possamos envolvê-lo com carinho para que ele possa discorrer tudo o que preparou para nós. Agradecidos mais uma vez vos pedimos, Pai, Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixes cair em tentação e livra-nos, Senhor, de todo mal. Amém, amém, amém, Senhor, amém. Dia. Opa, vamos lá pro tema. Pode ir. O tema do dia de hoje será Belezas do Nascimento de Jesus. E nós estamos aqui com o nosso querido amigo, professor de crianças especiais, médio de psicografia, voluntário do Centro Espírita Casa de Eurípides de Taubaté. E foi ele que deu o apelido de Vivencianos aos que assistem ao programa Vivência Espírita. Bom dia, Ari Rangel. Bom dia, seu Rui. Bom dia, família vivenciana, Jorge, Carlinhos, Rodrigo, Tião, todo Serginho, toda a equipe do Vivência Espírita. É um prazer renovado estarmos aqui novamente participando deste programa que tem sido uma bênção aos domingos para tantas famílias, para tantas pessoas. que há 20 anos, ininterruptamente, tem levado aos lares a mensagem de Jesus, o Evangelho redivivo, à luz da doutrina espírita, de uma maneira muito gostosa, descontraída, fraterna. Eu fico imaginando a quantidade de bônus horas que vocês conseguiram nesses 20 anos ininterruptos, trabalhando, se dedicando, renunciando a muitas coisas para estarem aqui levando a mensagem do Evangelho redivivo, uma mensagem de esperança, de uma maneira tão gostosa, tão descontraída quanto vocês fazem. E eu sou suspeito para falar porque eu sou um profundo admirador, sou um ouvinte. Todos os domingos, para mim, já virou rotina, esteja eu onde estiver hoje, com a possibilidade da internet, a gente está sempre conectado, mesmo fazendo outras coisas, a gente está ali no celular, observando, ouvindo, eu, na maioria das vezes, fazendo comida para as minhas netinhas. É um domingo assim abençoado. Então, a gente está aqui, é sempre uma alegria renovada. Que Deus continue abençoando sempre o Vivência Espírita. Obrigado, Ari. Bem, então vamos lá ao que interessa, né, Ari? No Evangelho, nós temos 4 Evangelhos, que é de Lucas, de Mateus, de João e de Marcos. Só 2 falam do nascimento de Jesus. E nós encontramos no Evangelho de Lucas as belezas do nascimento de Jesus. Nós não vamos deixar de lado não o Mateus, mas o Mateus é mais trágico, né? Quer dizer, fala muito em morte, perseguição. E Lucas, segundo o que dizem, aí você vai explicar para a gente por que que Lucas é o evangelho mais extenso, mais bonito e mais amoroso que nós temos na Bíblia. É verdade, seu Rui. Conta-nos o espírito de Humberto de Campos, pelas mãos de Chico Xavier, que, a pedido do próprio apóstolo Paulo, Lucas vai e faz uma entrevista com a mãe de Jesus, a veneranda Maria de Nazaré, e ela detalha para ele os acontecimentos que cercaram a vinda do Messias, do tão esperado dia, né? Porque a gente sabe que os profetas, Isaías, por exemplo, há 600 anos já anunciava, já profetizava a vinda de Jesus. Uhum. Depois nós vamos encontrar outros profetas, Jeremias, Zacarias, Miqueias, todos eles profetizando a vinda tão esperada de Jesus. E a gente vai colher, então, no Evangelho de Lucas, um detalhamento maior desse que é considerado pela espiritualidade o maior espetáculo já vivido na face da Terra, a extraordinária vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, representando para a gente um marco. Existe o mundo antes e depois de Jesus, para a gente ter uma dimensão exata do que representa a vinda de Jesus. Um espírito da comunidade dos espíritos puros que já alcançou a perfeição. Então, esse acontecimento, ele se dá de uma maneira muito preparada pela espiritualidade maior para que o Cristo, saindo lá dos altiplanos celestes, pudesse voltar, vir aqui à Terra, corporificar-se e trazer o seu ministério de amor. Os espíritos superiores consideram que ali iniciava-se uma certa maturidade espiritual para a humanidade terrena, para a gente ter uma dimensão de quem era Jesus, de quem é Jesus, esse espírito puro que há 4,5 bilhões de anos já esteve aqui na formação do nosso planeta. Emmanuel costuma dizer que Jesus é o pré-posto de Deus. Ele já estava aqui com a sua evolução crística, ele já estava aqui na formação do planeta. Quando a massa planetária se desprendeu do Sol para que formássemos, ele estava aqui ajudando na manipulação das nossas formações geológicas. Então, Jesus esse Espírito, que nós não temos assim uma dimensão exata da sua grandeza, nós supomos, mas Jesus é esse Espírito crístico, e a vinda dele é esse marco na história da humanidade terrena. É a partir dali que nós vamos então começar a conhecer a essência do amor de maneira mais profunda. Então, o Natal representa para nós, não apenas cristãos, mas para o mundo, um marco na história civilizatória da humanidade terrena. Ari, você citou aí na construção, digamos assim, na formação do planeta Terra, né? Então, se a gente pegar em números, né, mais de 4 bilhões e meio de anos, Jesus já era espírito superior. Já era superior. Né? Puro. Imagine hoje, né? Como que ele é. E o interessante também é como que um espírito desse conseguiu reencarnar aqui novamente, será, né? Qual o trabalho que teve? Quer dizer, a gente acha que o sacrifício de Jesus foi ele ter ido para a cruz, né? Imagina o sacrifício que ele fez, ele, como espírito superior, que é uma energia atômica, um espírito, né? Para vir encarnar num corpo simples desse, nesses corpos aqui da Terra, né? Exatamente, Jorge. Foi um trabalho assim, de desprendimento que só um espírito puro pode realmente alcançar. Ele deve ter sofrido muitas mudanças no seu corpo perispiritual para poder chegar aqui e materializar-se num corpo, né, que perto da sua condição espiritual assim ainda é muito precária. E ele passou por todo esse processo porque ele veio em pessoa pisar aqui o chão do nosso planeta, ele que é o nosso governador espiritual, nosso tutor espiritual, ele vem em pessoa aqui trazer esse verbo de amor, é o representante direto de Deus na nossa condução evolutiva aqui na Terra. Todos os planetas têm o seu Cristo, né? E ele aqui na Terra representa para nós o Espírito puro. Não é apenas uma veneração, uma adoração, mas um reconhecimento dessa bondade divina, permitindo que Jesus, o enviado de Deus, estivesse entre nós. Outra coisa interessante também, só fazendo brincadeira, a gente vive na Terra hoje, do jeito que nós somos, né? Nós somos hoje, querendo que chegue sexta-feira para a gente descansar, né? Querendo passar o final de semana tranquilo, querendo que chegue as festas para poder a gente entrar de férias, querendo que chegue o tempo de se aposentar e não trabalhar mais. Aí a gente pega Jesus há 4 bilhões e meio de anos, já era espírito superior, trabalhando pra caramba, construindo planeta, passando esse tempo todo. Quer dizer, ele não parou de trabalhar nunca. Será que ele tem feriado, final de semana, férias, e se aposentou algum dia? Jorge, você toca num ponto assim muito delicado, né? Que espíritos superiores se comprazem no trabalho. Se a gente pegar, por exemplo, no livro Nosso Lar, o governador de Nosso Lar, ele não descansa, não existe momentos assim para ele. Isso é André Luiz quem conta, porque os espíritos superiores se comprazem justamente no servir. Olha Chico Xavier, a alegria dele estava no trabalho. Um homem que dormia 2-3 horas por noite, porque estava ali trabalhando. Então, quando a gente alcança essa maturidade espiritual, a nossa alegria está no trabalho, está no servir. Tomemos, por exemplo, irmã Dulce. Nós tivemos a alegria de conhecer um médico que trabalhava com ele, um palestrante espírita, Dr. André Luiz Peixinho. Ele conta que irmã Dulce não gostava de cama, ela ficava sentada num sofá, porque ela se levantava de noite para ir ver os seus doentes lá no hospital. E eles tinham uma vergonha moral, as próprias palavras do Dr. André, de não dormirem, porque ela não dormia. E irmã Dulce dizia a eles: olha, meus filhos, vocês que querem trabalhar como médico nesse hospital, tentem enxergar cada paciente que entra aqui, um mendigo, um morador de rua, com os olhos de Jesus. Então, quando a gente tem essa alcança essa maturidade espiritual, nós passamos a enxergar o nosso necessitado com os olhos de Jesus. Como que Jesus nos via? Com esse olhar compassivo. Foi ele quem disse: vós sois deuses, podeis fazer o que faço e muito mais, porque Jesus nos vê como espíritos em potencial evolutivo. E ela inconscientemente trazia isso dentro dela. Então esses espíritos se comprazem no trabalho. Imagine Jesus, Jorge. Então esse ponto que você coloca é muito importante para a gente tentar dimensionar um pouquinho do que representa Jesus na nossa formação aqui planetária. É, o Pai Joaquim, ele faz essa colocação para a gente, né, em vários livros, quando ele participa como mentor, que o trabalho é vida. Trabalho é vida. Fala, sem trabalho não tem vida. Então, a constante do ser humano. Maravilhosa definição. É trabalhar. A natureza, né? Perceba a natureza. Uhum. Então, se você não trabalha, você não vive. Não é na questão de você não viver, você não ter o que beber nem comer, não. Não vive mesmo. A vida não funciona sem trabalho. Né? Dinâmica da evolução. Exatamente. Né? Você quer viver? Trabalhe. O tempo todo. Agora, a gente está falando de um trabalho natural, né? A gente não está falando de um trabalho que você é obrigado a se aposentar e continuar trabalhando para ganhar dinheiro. Está cheio de coisa para a gente fazer na vida aí sem precisar estar lá preocupado só em ganhar dinheiro, né? Então, o que tem mais... A gente pede muito para... Tem até um tema desse no nosso livro mais recente, Jesus, Caminho, Verdade e Luz, que é as oportunidades que a gente pede para Jesus. A gente sempre pede coisas para Jesus, e às vezes a gente fica tão chateado porque não recebe, a gente fica pedindo e às vezes não recebe, fica pedindo e não recebe. Agora, tem uma coisa que se a gente pedir para Deus, ou para Jesus, para Deus, ele nos dá na hora. Você pode fazer esse pedido que na hora ele dá, é a oportunidade de servir. Na hora ele fala, pode ir, pode servir. Né? Então, o trabalho é incrível, não é isso que você está falando. Mas vamos continuar no evangelho aí, Rui? Tem a ver com os cumpridores também, né? Então, a sensação de não cumprir a missão. E tem que comenta até no livro de André Luiz também, né? De Os Mensageiros. Aí, quando a gente chega lá, a gente se arrepende pelo trabalho que a gente deixou de fazer. Os completistas, né? Que você fala. Completistas. Você vem aqui fazer o que você tem que fazer. Dificilmente a gente volta fazendo missão, o que a gente tinha que fazer. Bem, Ari, quais são as belezas que nós vamos encontrar no Evangelho de Lucas sobre o nascimento de Jesus? Então, seu Rui, começa pela simbologia, né? A gente estava dizendo que a vinda de Jesus foi anunciada pelo menos 600 anos antes. Jesus teve precursores como Sócrates, Buda, Confúcio, que eram espíritos que já estavam de alguma forma preparando a vida, ministros, né, diretos do Cristo, que estavam preparando a vinda dele. E, como diz o próprio espírito de Humberto de Campos, pela mão de Chico Xavier, que o Natal ele tem uma simbologia muito forte, ele é adredemente preparado. E aí começa pela simbologia da manjedoura, né, descrita no Evangelho de Lucas. A maneira como Jesus escolhe vir ao mundo, contrariando expectativas, porque esperavam que Jesus viesse como um rei, um soberano, com um exército poderoso para libertar o povo hebreu do jugo romano. Não, ele contraria, ele escolhe uma estrebaria e ali ele nasce, a revelação dele através da manjedoura já é uma mensagem para todos os tempos. A simplicidade, a humildade, a narrativa, né, que a gente encontra na descrição que Lucas faz é tão fiel, porque foi contada pela própria mãe de Jesus. A simplicidade que cerca a vinda de Jesus é justamente uma beleza extraordinária. Como a gente diz, os espíritos superiores dizem que foi o maior espetáculo sobre a face da terra, a vinda do Messias, do enviado, do divino amigo, que chega até nós dessa maneira. Tanto é que muitas pessoas, né, não percebem que estava chegando a hora, havia sim, né, Augusto, por exemplo, né, Júlio Augusto, César Augusto, que é o imperador romano, ele também já era, de certa forma, um enviado para preparar ali aquele momento. Ele é conhecido pelo século de Augusto, né, ele vai botar a casa em ordem, né, o próprio Império Romano vai, de alguma forma, estabelecer uma paz ali para a chegada de Jesus. Então, essa narrativa, ela está muito presente na descrição de Lucas, justamente porque precisava preparar o terreno. E a manjedoura, ela simboliza esse momento em que Jesus escolhe contrariar aquele poder temporal, e ele vem humildemente, na palha humilde de uma estrebaria, quando, como descreve Lucas, né, era um período de recenseamento. Então, Maria estava grávida e José precisava dirigir-se até Belém para fazer o recenseamento. É porque ele é nascido ali, né, em Belém. Ele nasce em Belém. Muitas pessoas pensam que ele nasceu em Nazaré. Ele vive em Nazaré, os seus pais são de Nazaré. Ele nasce em Belém, retorna para Nazaré, mas ele nasce justamente em Belém, conhecido como chamada Casa do Pão, né? Tem outra simbologia, inclusive o coxo, né, a manjedoura, onde é colocada a palha, ela tem essa simbologia também de alimentar. Olha que interessante, né? O coxo, ele alimenta os animais. E essa simbologia traz o enviado também vai alimentar a alma das pessoas, nós outros, os seus tutelados. Então, ele é cercado de um simbolismo, assim, que é tão atual hoje, né? Hoje nós vivemos numa sociedade pautada muito no consumismo, né? Em que a gente vai perdendo a simplicidade, a conectividade com as coisas essenciais do espírito, a espiritualidade. Nós nos conectamos assim, né, com a tecnologia, com as facilidades da vida moderna, e vamos nos desligando dessa sintonia espiritual. E justamente a manjedoura, ela é tão atual porque ela nos chama a essa simplicidade, ela nos chama a essa espiritualidade, que nós precisamos retornar. E o Natal, como dizia Chico Xavier, é a reafirmação do nosso compromisso com o Evangelho, com a cristandade. Reafirmação com a nossa cristandade. Então, é preciso que nós transformemos sempre o nosso coração numa manjedoura permanente, para que Jesus nasça e renasça quantas vezes sejam necessárias. Emmanuel fala também que todo espírito encarnado na Terra é um lugar para Jesus nascer. Olha que interessante. É. Todo espírito é um lugar para Jesus nascer. Então, nós vamos ter esse acontecimento descrito no Evangelho de Lucas, em que Maria e José, por conta de um decreto de Augusto, eles precisam se dirigir a Belém, né? Eles que saíram lá das colinas da Galiléia para se dirigir até Belém e ali fazer o recenseamento. E é nessa hora que eles procuram uma pousada, batem aqui, batem ali, não encontram, e aí Jesus, né, movido por circunstâncias adredemente preparadas, ele nasce justamente numa estrebaria. E ali a gente vai conhecer então essa mensagem que vai ser para todos sempre, que a simplicidade, a humildade, ela deve permear o caminho daqueles que pretendem se transformar espiritualmente. Sim. Sem simplicidade, nós não nos transformamos moralmente. Sim. É porque a simplicidade é justamente a elevação do espírito, né? Exatamente. E nós não estamos falando aqui em penúria material, nós não estamos falando aqui em uma vida assim, completamente franciscana, não. Uhum. Nós estamos falando da simplicidade que permeia o espírito. Sim. Nós temos pessoas assim, às vezes abastadas, mas com uma simplicidade gigantesca. Então, a simplicidade é a nossa conexão com a espiritualidade. E temos pessoas que moram em barraco e são metido. Exatamente. Não tem simplicidade O contrário também nenhuma. É verdadeiro, né? Vamos atualizando aqui o pessoal que está ligadinho na gente. Quem entrou primeiro aqui hoje foi nosso irmão Forcato, né? Ele está dizendo: infelizmente estamos nos distanciando de Jesus. Nos dias atuais, uma evidência disso está era a troca que fizemos de Jesus para o Papai Noel. O interesse financeiro falou mais alto. Ele diz assim: se perguntarmos a uma criança ou até mesmo a um jovem o que significa o Natal, certamente responderão: é dia do Papai Noel. Concordo com você, Forcato. Cabe a nós, cristãos, né, como nós estamos fazendo aqui, não deixar e se esquecer. Porque enquanto o pessoal pensar em ganhar dinheiro, mais fácil é ter Papai Noel mesmo, né? É o que a gente vê por aí, a minha briga aqui, entre aspas, no programa, foi sempre essa. A gente sai por aí e só vê coisa europeia, né? Você não vê nada autêntico, né? Você não vê nada nosso, nacional. Então você vai no shopping, é Papai Noel andando de carro, andando de avião, andando nisso, andando daquilo, algodãozinho caindo para todo lado, fingindo que é neve, que a gente nunca viu isso aqui. Árvore de Natal. É. Então, todas essas coisas seriam importantes, mas desde que tivesse alguém principal no coisa. Às vezes você chega num lugarzinho, tem lá num cantinho um presepinho lá, né? Assim, em algum canto. Mas o comércio deixa, relega Jesus ao segundo plano. Então, cabe a nós cristãos, talvez a gente que é dirigente de centros espíritas, os padres das igrejas, os pastores nas igrejas protestantes, fazer isso. Então, a gente tem que fazer isso. A gente tem que fazer as crianças não esquecer. Sempre está falando que existe Papai Noel para elas, não tem problema. É o presente que elas vão ganhar. Mas Jesus é mais importante. Jesus que é aniversariante. E quem sabe se a gente mudasse as coisas também, ao invés da gente só querer presente, a gente também todo ano, quando chegasse nessa época, falar: esse ano eu vou dar um presente para Jesus. Qual presente que você daria para Jesus? A Sueli Castelo Branco está dando um bom dia, feliz domingo a todos. O Aécio, lá de Sete Lagoas, também dando um ótimo programa. O Marcos Ugai, bom dia, meus queridos amigos vivenciando, que a espiritualidade mande bastante mensagens para o amigo ali, Rangel. Renata Rangel, bom dia, família vivenciana. Bom dia, bom domingo, boa palestra. Renata Rangel, para quem não sabe, é a esposa do nosso Ari Rangel. O Enio de Azevedo Maia, bom dia, lá de Juiz de Fora. Feliz Natal, né? Mandando aqui para a gente. Manuel Gouveia. Manuel Gouveia, bom dia a todos, feliz Natal. Leandro Ribeiro, participando aqui, amor e paz. A Valéria Plezan, lá do Rio de Janeiro. Feliz Natal a todos, com muito amor, alegria, harmonia, saúde e paz. A Irene Maria do Nascimento, bom dia a todos. Ouvir falar de Jesus é sempre uma felicidade. A Joélia Vasconcelos aqui também. O João Paulo Gonçalves, lá de Paulista, Pernambuco. Valdeci Braulio fala: Chico Xavier tem uma maneira agradável de falar sobre Jesus e Natal. Isso é verdade, né? A gente começou aí com o Chico, com as mensagens de Chico aí. Falando em Chico, a gente está sorteando o livro do Bacelli, né? Quer mostrar aí de novo, Jorge? Isso. Então, para quem ligar para a gente aqui ou mandar mensagem pelo WhatsApp, tá? Então, esse número aqui que aparece para vocês, 12-3921-3009. Então, vamos ligar, vamos botar o Tião para trabalhar, conversar com ele aqui e falar: quero participar do sorteio. Ou o livro, mande mensagem aqui para o nosso WhatsApp. O livro é Chico. Também é o mesmo número. Chico é Kardec, do Carlos Bacelli, e o espírito do Dr. Inácio Ferreira. Ele coloca aqui no fundo de capa, né? Entregamos aos nossos leitores não apenas o fruto de nossos estudos e convicções, mas sobretudo da certeza que, deste outro lado da vida, nos leva a afirmar alto e bom som, por mais que contrarie os que dela ainda possam duvidar ou continuar duvidando em novas teorias que possivelmente haverão de ser aventadas por eles, que Chico é Kardec, e que tal certeza permite, como inquestionável verdade, no inconsciente coletivo da maioria dos espíritas e dos não espíritas. Dr. Inácio Ferreira. E o Manuel Gouveia, lá de Fortaleza, Ceará, mandou mensagem aqui pra gente no WhatsApp falando: quero participar do sorteio, Feliz Natal. Já colocou o seu nome aqui também, tá? A Catarina Souza também, o DD dela é de 35, pediu também para participar do sorteio do livro. a Miriam Yui aqui. Bom dia, família vivenciana. Um abençoado domingo a todos. A Cris Paiva. Bom dia, amigos. Bom dia, Cris. A Irene do Espírito Santo. Bom dia, amigos queridos e todos. Um feliz Natal com a presença do aniversariante nos nossos lares por nossas atitudes de muito amor. Ouvir falar de Jesus nos acalma. Um abraço para a Irene, um abraço para o Gustavo, lá, né, para o José, todo mundo lá de Santos. Benedito Figueiredo, doutor Benedito, bom dia. Bom domingo, bons aprendizados, muita paz. A Érica Leandro, bom dia a todos, vivencianos. Catarina Souza, bom dia. A Ruth das Graças, bom dia a todos, paz de Jesus. Edson Andrade, bom dia aos amigos da família vivenciana. O Forcato entrou mais uma vez. Bom dia, Ari. É uma pergunta, daqui a pouco a gente faz, então, né? Não sei se pode fazer agora. Bom dia, Ari. Será que teríamos como fazermos uma campanha nacional com as religiões e comércio para que o ano que vem todos os papais noéis falem de Jesus? Nós teríamos, é muito pesado para nós, né? Eu acho até, porque a gente está falando isso aqui faz tempo, mas eu penso já que... Já faz essa campanha todo ano. Todo ano a gente já faz isso. Mas seria muito interessante essa ideia, Papai Noel chegar lá e... Mas aí o Papai... Será que o Papai Noel vai perder o crédito dele? É complicado. Eu penso também, né? É fruto do consumismo, né, que as molas do capitalismo sempre colocam. A gente vai ver o Papai Noel no Natal, o coelho de Páscoa, o coelho, né, a venda de chocolate na época da Páscoa, Dia das Mães, Dia dos Pais. Então, essas figuras fazem parte do sistema que a gente vive, né? Então precisa movimentar o comércio, a economia, e aí eles pegam carona. E aí não deixar o Papai Noel roubar a cena, né? De maneira tal que a gente não pode esquecer, né, a vinda de Jesus, que é esse marco. Então, eu acho que não é apenas uma atitude religiosa, mas reconhecimento histórico mesmo da presença de Jesus em nós, que é esse marco extraordinário, porque nunca se falou tanto de amor até Jesus aparecer, né? Até Jesus vir aqui trazer a sua mensagem humanista, pacificadora, né? O príncipe da paz, né? Ele traz essa mensagem de amor para todo o tempo, né? A mensagem de Jesus é ad eterno. Ninguém, né, foi mais claro do que ele na sua mensagem de amor. E às vezes a gente vê, então, essa preocupação é natural, né, da gente, mas a gente tem que entender também que faz parte do jogo, né, do sistema econômico que a gente escolheu viver. O que a gente sente, eu, por exemplo, quando chega essa época de Natal, eu sempre vejo como um momento de reflexão. Um momento onde eu faço um balanço daquilo que eu fiz durante o ano todo, aí procuro... É sempre ver se tem condições de melhorar para o próximo ano, né? E a gente vê que o nascimento de Jesus está nascendo sempre em nossos corações. Sim, esse é o desafio, né, Sr. Rui? Inclusive, eu estava vindo para cá agora na Dutra, estava me lembrando, algum amigo espiritual deve ter me intuído a lembrar. Eu, por quase 12 anos, eu lecionei no sistema penitenciário lá em Tremembé. Trabalhava na cadeia mesmo, dando aula para os presos nas penitenciárias. E lá existe um trabalho maravilhoso dos nossos irmãos evangélicos, né? Um trabalho assim estrondoso. Eles recuperam criminosos de alta periculosidade que adentram ali aquela possibilidade de transformação. E eu conheço muitos que foram constituir família, que saíram realmente daquela condição em que eles quedaram. E certa feita, um deles, que era líder lá, ele chegou e me parou assim: olha, professor, eu tenho uma coisa para falar para o senhor. O senhor é muito gente boa, mas o senhor precisa aceitar Jesus. E aquilo me deixou com a pulga atrás da orelha, mas eu pensei comigo, né? Mas quem é ele para perguntar isso para mim, né? Eu já aceitei Jesus faz tempo, no meu entendimento. Só que hoje eu revisito essa pergunta. Será que eu, de fato, aceitei, fiz Jesus nascer no meu coração como ele deve nascer? Será que a manjedoura do meu coração já aceitou Jesus de uma maneira assim, completa? É claro que não. Por isso que a reflexão do Natal é interessante e a gente precisa se perguntar, fazendo essa reflexão, seu Rui. Jesus precisa nascer e renascer em nossos corações. O Natal tem que ser cotidiano. Então, permitir que Jesus nasça de verdade em nós é um grande desafio, porque à medida que ele vai nascendo em força, em vida, em ação, aí sim nós vamos entender que todo espírito é um lugar onde Jesus tem que nascer. Eu penso assim, Ari, as pessoas têm que enxergar isso na gente, né? Enxergar Jesus de alguma maneira dentro. Talvez a pessoa que falou para você, ela não enxergava ainda Jesus ali, embora... Dentro das concepções deles, dentro, exatamente, né? Porque ele sabia que eu era espírita, então falou, ele é espírita, e o espiritismo com aquela visão distorcida, né? Tá com o diabo ainda. Mas eu fui mais longe na questão dele, né? Então, fico pensando, né? Puxa vida, né? Quanto eu tenho possibilitado a manjedoura do meu coração para que Jesus nasça de verdade, né? Essa é e o que mostra se Jesus, se a gente já agasalhou Jesus no nosso peito, né? É exatamente as nossas atitudes do dia a dia, né? O nosso procedimento, a nossa mudança, a nossa transformação, isso é que faz com que... Tem um conto, né, que está aí no Momento Espírita, que fala que era um grupo de pessoas que estavam fazendo um curso em uma cidade, e depois o curso terminou ali sexta-feira, 4 horas da tarde, eles precisavam pegar o avião rápido, e saíram correndo para o aeroporto para pegar o avião. Aí vai aquela turma toda, e no meio, né, e onde eles foram tinha uma banca, né? Tinha uma banca com uma moça vendendo frutas quando eles estavam chegando no aeroporto, e ela era deficiente visual. Aí eles passaram, derrubaram a banca, saíram. E teve um deles que refletiu, falou, não, peraí, nós derrubamos a banca da moça, eu vou voltar lá para ajudar, mas nós vamos perder o voo, Ele falou, não tem problema, nós derrubamos, eu vou lá voltar para ajudar. Aí quando ele voltou, que ele percebeu que ela era deficiente visual, que ela não conseguia nem pegar. Aí ele começou a pegar, começou a pegar as maçãs e ajudar ela e colocar na banca, arrumou a banca bonitinha, tudo, e começou a conversar com ela ali, arrumou. Depois que ele foi saindo, deu tchau para ela, ela perguntou, você é Jesus? Ela não enxergava, né? Ela achou que a atitude era tão... aquela ação dele deve ter refletido para ela como uma coisa pura, como a coisa mais linda que pode existir, a ponto dela confundir ele com Jesus. Quer dizer, quantas vezes nós somos confundidos com Jesus? Não fisicamente falando, mas nas atitudes. Eu acho que quando a gente chegar nesse ponto é que a gente pode falar isso, né? Como Adelino da Silveira fala de Chico Xavier. Né? Quando todo mundo está beijando, o Chico Xavier beija as mãos de todo mundo, beija tanto as mãos que ele está com os lábios fraquinhos, parece que quer até sangrar, minar sangue dos lábios dele. E uma hora ele pergunta, Chico, poxa vida, por que você tem que beijar a mão de todo mundo, você está tão cansadinho? Ele falou, porque eu não tenho força para me abaixar e beijar os pés deles, né? Aí essa crônica, né, ou essa mensagem do Adelino chama-se Saudades de Jesus, né? Então ele fala, poxa vida, olhando Chico Xavier, a gente tem saudade de Jesus, porque essas atitudes é que faz você ver quem que é realmente a pessoa ali. Mas a gente percebe também que na época do Natal, embora as pessoas estejam preocupadas com o Papai Noel, também é um momento de união da família, é um momento de reunião, é um momento onde as pessoas poderiam até aproveitar antes da ceia, antes do almoço, fazer uma prece, fazer uma oração. Agora a gente vê que a maioria está preocupada nas latinhas de Skol, de Brahma. E esse que é o grande problema que faz com que seu a humanidade Rui, mas olha, seja... ainda assim, né, a gente vê que as pessoas, nesse período, o mundo ganha uma atmosfera diferente. Né? Quantas guerras já não fizeram ali um intervalo porque era Natal? As pessoas, mesmo as mais materialistas, elas passam a se confraternizar, elas entram em correntes de ajuda, né? A gente vê muito disso. Sim. Inclusive, se vocês me permitirem, né? Porque isso acontece aqui no mundo físico quanto no mundo espiritual. E no mundo espiritual de uma maneira, diz que muito mais intensa ainda quando chega esse período de comemoração do Natal. Eu me lembro de um episódio, peço licença aqui para contar. Uhum. Nós estávamos no trabalho mediúnico e um espírito, ele se apresentou dizendo que ele tinha desencarnado e tinha levado com ele um remorso muito grande, porque ele fora muito pobre e depois ele conseguiu, né, alcançar na vida dele uma certa fortuna, trabalhando, né, se dedicando. Então, ele não admitia que outro pobre, uma pessoa, pedisse ajuda, pedisse esmola e tal. Falou, porque se ele conseguiu, as pessoas se esforçassem também, deveriam conseguir também. E, por conta disso, ele não ajudava ninguém. Falava, não, tem que ser por merecimento próprio. E ele, ao fim da vida dele, consegue assambarcar uma fortuna muito grande. Só que daí ele desencarna, não leva um fio de cabelo, né? E vai para o mundo espiritual com esse tormento. Ele que teve a oportunidade de ajudar muita gente não ajudou, por causa desse conceito dele. E aí ele fala assim para a gente, olha, eu preciso ajudar as pessoas, agora eu quero que vocês, né, peçam para mim alguma forma. E aí o doutrinador, né, o dialogador, né, aquele que conversa com, uhum, o espírito, fala assim, olha, meu irmão, pensando, né, coitado, vai ajudar como, né, está desencarnado? Uhum. Aí ele, muito caridoso, não, ajuda da forma que você quiser, pô, fica tranquilo, não se preocupa com isso. Não, então eu vou ajudar, o que, que vocês estão precisando? Aí o dialogador, que era presidente do centro, falou, olha, a gente está precisando de arroz. Foi numa época em que o arroz estava muito caro e nós estávamos formando as cestas básicas do centro. Uhum. E aí ele falou por falar, né, coitado, vai ajudar como? Tá desencarnado, né? Ah, vocês estão precisando de arroz, então eu vou dar um jeito de arrumar arroz para vocês. Uhum. E aí, né, foi feita uma prece ali, esqueceu-se o assunto. No mesmo dia, esse trabalho era domingo de manhã, no mesmo dia, à noite, esse presidente, o dialogador, recebe um telefonema de um vizinho lá do centro. Seu Jair, deixa eu falar para o senhor, tem um caminhão aqui na porta do centro que eles querem fazer uma doação. E ele está com um problema no caminhão, aí ele veio procurando, indicar o centro. Eu não sei o que, que é, mas ele está querendo doar para o centro. O senhor tem que vir aqui agora abrir o centro. Aí ele saiu correndo da casa dele, chegou lá, conversou com o caminhoneiro. Aí o caminhoneiro, ah, sabe o que, que é? Eu liguei para a empresa, o nosso caminhão está com um problema muito sério, ele não pode ficar com esse peso todo que vai prejudicar ainda mais. Aí eu recebi a ordem da empresa para eu doar. Mas o que, que o senhor tem? Eu estou com um caminhão de arroz aqui e eu preciso descarregar. Quer dizer, essas são as belezas do Natal. O espírito, ele de alguma forma se locomoveu, ajudou. A gente não sabe a mecânica, né, da providência, uhum, divina, não entende, mas ela é perfeita. E aquele Natal foi regado de muito arroz, que era um produto muito caro, né, nas cestas básicas daquelas famílias carentes. Quem conhece a casa de Eurípides sabe que o entorno ali, uhum, é uma comunidade muito carente mesmo, materialmente falando, e naquela época era pior ainda. E foi uma festa. E esse espírito, então, conseguiu se mobilizar e levou um caminhão de arroz lá para o centro espírita. Bacana. É o que? O espírito de Natal. Uhum. E não é só aqui, é no mundo espiritual também, é uma celebração assim. Então, é um momento mágico mesmo, no melhor sentido dessa palavra, em que nós temos que celebrar a vinda de Jesus, do preposto de Deus, do mensageiro divino. Aqui o Alexandrino querido também, bom dia, bom domingo, abençoado para todos nós. A Neide Cristina, bom dia, amigos. O Dinho e a Fia, bom dia, família vivenciana. O Dinho, que estamos contando com ele, na terça-feira estaremos lá no nosso Evangelho de Natal, né? Lembrando aqui a todos vocês, nós vamos fazer o Evangelho de Natal na terça-feira lá na AME, Rua Doutor Oscar Strauss, 350. A partir das 7 horas da noite estaremos lá. O Dinho vem aqui com a gente também, com a Fia. E vamos transmitir também. Vamos transmitir, vamos fazer a transmissão. né? Através do nosso canal aqui no YouTube do Vivência Espírita. Vamos transmitir para o mundo todo aí o nosso Evangelho de Natal, que desde 2019 que a gente não faz, né? O último que nós fizemos foi em 2019, depois entrou a pandemia, nós paramos de fazer e agora nós estamos retornando aí. Então contamos com a presença de vocês aí, a nossa comunidade aqui, o nosso movimento São José dos Campos, para a gente comparecer lá, ficar um pouquinho junto só, né? O Mário Vinhas vai lá fazer uma preleção, vai fazer uma palestra sobre Maria e Jesus também, e a gente vai cantar algumas músicas, tá? Conversar um pouquinho. Nada de enrolação, né? Quando for às 9 horas ali, provavelmente a gente já está voltando para casa. Dá tempo de fazer tudo em casa, deixar lá preparado e voltar depois para fazer a ceia. Então, dia 24, terça-feira, às 19h30, na AME, Rua Doutor Oscar Strauss 350, Bosque dos Eucaliptos. Daqui a pouco eu posto mais uma vez o nosso folderzinho aqui para vocês. Quem está ligado então, mais conosco aqui, a Valéria, que nós já falamos, a Yolanda, bom dia, lá de Peirópolis, Uberaba, grande abraço para a Yolanda. Dos dinossauros. A Fernanda Cassal, bom dia, muito bom ouvir nosso amigo Ari Rangel. O Ed Moreno, bom dia, nobres vivencianos, Rui, Jorge, Rodrigo, Carlinhos e o mentor do nome Vivencianos, grande Ari Rangel. Abraço. A Ronália Gonçalves, lá de Remanso. Bom dia, meus irmãos vivencianos. Abraço fraterno a todos. Um feliz Natal cheio de paz e luz. Essa luz que vos levam todos os domingos para o nosso lar. Meu irmãozinho Jorge, um grande abraço e gratidão. Um abraço também, Ronália. Yolanda dizendo, a primeira lição do livro Boa Nova de Humberto de Campos vai narrar como a Terra sentiu a aproximação da vinda de Jesus. Perfeito, Yolanda. Né? Perfeito. A Vera Lúcia Batalha de Siqueira Renda, bom dia, vivencianos. A obra é Emmanuel? Não. Boa Nova, Humberto Boa de Nova. Campos. Boa Nova. Fala coloca justamente aí. Desse período do, muito boa. Boa da Nova vinda é... de Augusto, né? Boa Nova acho que é um dos melhores livros que eu já li na vida. A descrição é maravilhosa, né? E o arquivo do mundo espiritual é muito rico, né? Então ele tem acesso e o detalhamento, essa obra extraordinária dos acontecimentos evangélicos, né? Que permeiam a vida pública de Jesus. Fala de Maria, fala de Madalena, né? Então a gente entende que essa obra, lembrada pela nossa querida Yolanda, é uma das mais completas narrativas dos acontecimentos evangélicos. É extraordinário. A Vera Lúcia, bom dia, vivencianos, que tema oportuno e necessário diante de tanta materialidade com que hoje se pensa, aborda e se vende o Natal. Quanto conhecimento e clareza do nosso irmão Ari Rangel. A dona Marli Alexandrino, bom dia, amigos de jornada, Feliz Natal, abraço a todos. Daniel Melo, bom dia, amigos vivencianos. O Aécio está fazendo uma pergunta aí, Carlinhos, já prepara a pergunta do Aécio para a gente fazer daqui a pouco. O Daniel Melo, Feliz Natal, que Jesus renasça em cada um de nós. A Vilma Tereza Matias, bom dia a todos, um Feliz Natal. Antônio Varoto, paz e luz, abraço à equipe Vivência Espírita, com gratidão, feliz ano novo, ano repleto de natais. Antônio, abraço fraterno ao Ari Rangel, sempre edificante. Obrigado. Seu encontro conosco, lindo programa. Recanto da Prece, Feliz Natal todos os dias. Catarina Souza, bom dia. Falar em Recanto da Prece, Jorge, o Carlos Sanches, né, que esteve aqui com a gente, ele, toda a interação que a gente tem, ele fala para todo mundo, Feliz Natal. O ano inteiro ele está Feliz Natal. Essa Natal é a marca, todo dia, né? É a marca registrada dele. Sempre manda Feliz Natal. Então, Feliz Natal para você, Carlos. E para a Beth também, que está escutando a gente lá, e todos os devia ouvintes assim do mesmo. Recanto da Prece Euridice Borsanufo. A Maria Ângela, bom dia, boas festas e bom programa a todos os administradores dessa rádio e de todos os vivencianos. Que Jesus nos abençoe hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. A Gisele Lacerda, de Itaberá, bom dia a todos. Ela e o Rivail, mandando aqui para a gente. O Aécio está com mais uma pergunta aí. A Vera Barbosa, bom dia a todos. Feliz Natal com muita luz. Antônia, sem o trabalho constante e ininterrupto de evangelização de nossa parte, Jesus não estará em nossas festas e não faremos festas a ele. A evangelização nos conduz a ele e ele a nós. Feito. Vamos fazer um intervalo, Rodrigo? Vamos sim. Aí a gente volta com as perguntas depois. Só lembrando que a gente está com sorteio do livro, né, Jorge? Isso. Sorteio para quem ligar para a gente ou mandar mensagem aqui no WhatsApp dizendo quero participar do sorteio, né? Ou ligue para nós aqui também e fale quero participar do sorteio para a gente sortear o livro aí. Chico E. Kardec. Chico E. Kardec. Lançamento aí do lançamento da editora. Livraria Editora Pedro e Paulo. Pelo doutor Inácio, né? É. O médium, o espírito é o doutor Inácio, o médium, Carlos Baccelli. Legal. Então vamos lá para o intervalo. É legal isso aqui, sabe por quê? Também existem outros livros, inclusive do Baccelli, que fala sobre Chico Kardec, do Adelino da Silveira, o mais famoso, né? Chico Kardec também, né? É Chico Kardec do Adelino? Kardec prossegue. Kardec prossegue. Muito bom. Mas essa visão agora é de um espírito, né? A visão agora é um livro que o doutor Inácio que está mandando. A opinião deles que estão lá no plano espiritual. Ele que está mandando deve estar muito embasado aqui para falar. Porque o livro do Baccelli é muito bacana também, quando ele fala que Chico é Kardec. Tem muitas informações interessantíssimas para a gente, ele leva a gente até esse ponto, né? Como Adelino da Silveira também. E agora é o doutor Inácio, que é o espírito que está falando. Então ligue aí para nós para ganhar o livro. Opa. Momento musical. Oferecimento Grupo Musical Castelã, levando o Evangelho através da música. Jesus. Então, esse é o programa Vivência Espírita. Estamos aqui, né, com o nosso irmão Ari Rangel, falando aí sobre o Natal, sobre as belezas do nascimento de Jesus, né, Rui? E para dizer que o Ari Rangel é professor de crianças especiais. Você não está nascendo cada dia no coração dessas crianças lá na sua escola, Ari? Porque eu estive lá, nossa, adorei a escola. Inclusive tem aquele rapaz que é autista que vem cheirando a gente e continua lá? Sim, temos muitos alunos. Né? A Escola Madre Cecília, situada lá em Taubaté, é uma escola onde as pessoas com necessidades educacionais especiais estudam. Né? Existe um trabalho lá na rede regular onde foram esgotadas todas as possibilidades de inclusão. Aí essas crianças são matriculadas lá no Madre Cecília. A escola existe há 32 anos e a providência divina nos colocou lá, né? Certamente como espíritos devedores que somos, estamos lá aprendendo a duras penas com o amor dessas crianças que estão em estágio provacional, certamente, né? E conhecendo esse mundo fantástico da reencarnação, né, que são novas possibilidades de reconstrução, e a gente, de alguma forma, está inserido nesse contexto. Então, a gente ficou muito feliz até com a presença do senhor e do Fernando, que foram lá alegrar o nosso dia lá com a visita de vocês. E estamos sempre de portas abertas. Não, é interessante que a escola lá tem um espaço enorme, com piscina, com quadra, com tudo para a criança crescer, né? Com lá o refeitório, né? Refeitórios. É uma escola assim que... Quantas crianças tem lá? Hoje nós estamos perto de 600 crianças funcionando em 3 horários, né? E para mim é um templo aquilo, sabe, seu Rui? Era. O que eu achei interessante é aquele rapaz que chega e fica cheirando a gente, né? Eu falei, aqui que coisa diferente, né? Mas é peculiaridade de cada criança. É. E quando você levou essas crianças na praia? Como é que foi? Nós já fizemos vários passeios com eles, né? Um dos mais emocionantes foi levá-los a Ubatuba. Muitos não conheciam o mar. Teve um aluno cego nosso que, pela primeira vez, ele pisou na areia, né? Ele narrava para a gente como que era, né? A sensação. Ele estava ali descobrindo aquilo, aquela textura da areia, né? Nos pés, foram descrições assim. No carnaval, né? Nós saíamos com eles, porque o que move a gente é essa luta por uma sociedade cada vez mais inclusiva. Mas inclusiva mesmo, onde todos caibam, né? A gente está falando de evangelho, né? Quando a gente está falando de inclusão, nós estamos falando de evangelho, de Jesus. Não se pode falar em Jesus sem inclusão. Jesus era a expressão maior do amor acolhedor. Jesus acolheu todos, né? Principalmente os marginalizados, os excluídos. Então, uma sociedade inclusiva é uma sociedade evangelizada, consciente ou inconscientemente. Então, como o coração de Jesus, onde todos cabem. Então, essa proposta, inclusive, é esta. E Ari, por que você veio com essa missão, por exemplo? Você acha que foi dada essa missão a ti? Eu não acho que seja missão, não. Acho que é necessidade minha mesmo, débito. Porque, profissionalmente, como eu falei para vocês, eu trabalhei 12 anos trancado na penitenciária com os nossos irmãos lá. Olha o tamanho, eu fico imaginando, né? O tamanho da dívida. Eu costumo brincar com os amigos, estou tirando cadeia que eu não tirei lá atrás. Cumpri pena que eu não cumpri lá atrás, por algum motivo. E eu saio dali, vou trabalhar com essas crianças especiais, que é um mundo assim extraordinário, né? E ali a gente deixa a nossa tristeza, a nossa angústia e vai se maravilhando com aquele mundo ali. E eu vejo ali, né, a reconstrução através da reencarnação, né? Então, é uma oportunidade extraordinária que a providência divina me concedeu como espírito devedor, que certamente o sou. Mas, Ari, eu estive lá fazendo uma palestra lá em Tremembé para os espíritas. Tinha 12 espíritas lá, né? Eu sei dizer que teve um que foi prefeito de uma cidade do interior. Ele falou, olha, eu tô preso aqui porque eu fiz a caridade. Falei, que caridade que você fez? Falei, não, eu tinha um monte de gente que precisava se aposentar, aposentei por tudo no INSS. Aí o INSS me pegou. E eu tô aqui por causa de ter sido bonzinho. Uma caridade, mas, tanto quanto escusa. Espera, né? Caridade desse jeito não pode, né? É, mas se fosse pegar lá aqueles do Nordeste que aposentaram todo mundo sem ter nada a ver também. Lá tem gente aposentada de tudo quanto é lado, o pessoal vive de aposentadoria, né? É, e com certeza foi desse jeito, só que já passou o tempo, né? Então, não, ele falando que era injustiça de estar preso lá, porque eu ajudei tanta gente a aposentar, mas foi com o dinheiro do governo, pô, não foi seu. E certamente ele não ganhava. Exatamente. E certamente não foi de graça, não foi por caridade também. Não, era o político que aposentava as pessoas. Eu lembro aí na década de 70, mais ou menos ali, cheio de. Por intermédio do político, você ia lá e se aposentava. É. Então, com certeza, tem muita falcatrua mesmo no meio. Não, inclusive, aquele dinheiro para seca lá do Nordeste também era uma roubalheira desgraçada. Né? Pros coitados mesmo não ia o dinheiro, né? É. Vamos lá. Aqui, o Aécio tem uma pergunta ali. Tem. O Aécio César pergunta para você. Sabe-se que o dia 25 de dezembro não foi um dia em que Jesus nasceu, pois nessa época não tinha calendário. Como poderemos saber hoje o dia acertado do seu nascimento? Existem estudos. Antes de mais nada, bom dia, querido Aécio, lá de Sete Lagoas, o homem que faz as perguntas mais eruditas, né? Um grande abraço ao Aécio. É um prazer enorme estar tentando responder ao menos uma pergunta sua, Aécio. A gente sabe que realmente não corresponde ao mês de dezembro. Estima-se que, pelos estudos astronômicos, que foi, Jesus nasceu em abril, né, no mês de abril. Ah, tinha que ser em abril. É. Né? Só gente, até. Só gente boa nasce em abril, eu acho. É verdade, o Chico Xavier dia 2. É, né? O Jorge dia 29, né? 29. E você dia 20? Dia 15. Dia 15. E o Ari? Dia 8. Ah, agora eu entendi. A máfia do mês de abril. Kardec também nasceu em abril? Não, não, Kardec é. Kardec é outubro. Ele renasceu em abril. Não, não, em outubro. Dia 3 de outubro. Não, ele desencarnou em março. Nasceu. O Kardec nasceu em abril com a edição do Livro dos Espíritos. Ah, perfeito, é verdade. Ainda tem essa também, 18 de abril. Ele reencarnou em abril, né? Mas continua. Então, Aécio, realmente isso procede, né? E aí convencionou-se, né, colocar nesse dia. Mas isso, né, acaba ficando num segundo plano. Isso não tem tanta importância, sim, né? A gente não consegue precisar, mas estima-se, por estudos astronômicos, que foi no mês de abril que Jesus deu a graça, né, de nascer aqui entre nós. Porque a colocação, isso aí já vem bem aqui na frente, né? Por causa dos solstícios, né? Exatamente, exatamente. Por conta desses estudos mesmo, Jorge. Aí se condicionou a colocar aí no início de um solstício, que é o de verão, né? Exatamente. Esse solstício. Verão não, de inverno, né? Que é, né, no caso. Esse solstício não é que é por causa do solstício, porque os pagãos, antes da igreja, eles faziam festas pagãs, né? Entre esses solstícios. Então a igreja, por estratégia, ia lá e colocava a festa de um santo naquele dia, né? Por exemplo, o solstício de julho. Favorecia. Que é o de São João. Aí então, colocaram, aí falou: eles chegavam e falaram: vamos também comemorar. A gente quer participar dessa festa, mas agora a festa é de São João. Tudo tem uma razão cultural, né? Não. Tem uma. Inclusive a estrela que guiou os Reis Magos diz que era a estrela d'alva. E parece-me que é 7 anos de diferença do nascimento de Jesus. Inclusive, seu Rui, voltando à descrição do Evangelho de Lucas, ele cita, né, que os chamados reis magos, né, eles eram pessoas estudiosos da astronomia. Astronomia, astrologia, eles, né? É, da astrologia. E eles eram, assim, verdadeiros filósofos mesmo. Eles estudavam muito as profecias. E eles perceberam nessa estrela intuitivamente até e pela presença dessa estrela, que Jesus estava chegando. E ele se dirige, então, né, porque isso tudo é recurso da espiritualidade maior. Eles percebem, são, né, fala, vamos então, porque é um sinal de que o Salvador, né, está chegando. E eles se dirigem, porque a providência divina houve por bem não se circunscrever apenas ao povo hebreu. Jesus é para toda a humanidade. Uhum. E esses países orientais, esses estudiosos, eles se dirigem guiados, né? Porque eles perceberam. E quando eles chegam, né, lá em Belém, e aí eles vão se informar, eles chegam até Jesus, eles levam, não é apenas mitológico isso, né? Eles levam aqueles recursos que depois vai ser usado, inclusive, quando Jesus tem que se refugiar para o Egito, os pais de Jesus se refugiam com ele para o Egito, aqueles recursos que eles trouxeram vão ajudar na manutenção deles, porque Herodes, né, sabendo que, temendo que um novo rei tomasse o seu lugar, ele manda matar todas as crianças com menos de 2 anos. Isso nós encontramos no Evangelho de Mateus. De uma maneira muito contundente até. É. Né? E é interessante quando você fala da questão dos magos, né? Porque eu estava assistindo ontem lá na History Channel, né, um documentário sobre os druidas. E os druidas, que vem bem antes, né, de Jesus, né, que uns 500 anos, até mais, né, talvez uns 2000 anos antes de Jesus, né, os druidas, a época dos druidas ali. E eles consideravam os druidas como magos também. Sim. E eles saíam por todas as terras, não ficava só lá na Gália. Eles eram tidos pelos hebreus como pagãos, mas eram pessoas assim com uma moralidade até elevada. Mas também o que significava druida para a cultura irlandesa era magos. Olha que interessante. Outra coisa também. Magias também, né? Lembrando Kardec, né, Rodrigo? Kardec é os preconceitos todos existem até hoje, né? O que eles falavam dos druidas naquela época era um absurdo, né? Falavam que eles eram comia pessoas, fazia tudo isso como criancinha. Comia. Eles acabavam com eles, por isso que acabaram destruindo. Quer dizer, aquela concentração de ideias ruins em relação ao povo, que já era muito mais sábio do que os outros. Uhum. Né? Religião é muito legal, mas ela mata a gente também. Mas eu falo no sentido de magos, será que os três magos, né? Talvez não tenha alguma relação também com não, mas isso, né? Tem um filme que nós recomendamos, né, Jorge? O quarto Rei Mago. Muito legal. Que é interessante que ele juntou uma série de coisas para levar até Jesus, mas ele se perde no caminho. Então, aonde ele vai passando, tem pessoa precisando, ele ajuda. Quando chega, Jesus tem acabado de ser crucificado. Então ele fala, olha, puxa vida, eu errei na minha caminhada, o que está acontecendo? Não consegui trazer os presentes para Jesus. Então Jesus aparece para ele dizendo, olha, a hora que você ajudou aquela viúva, ajudou aquele pobre, estava você presente, tava, né? E você pode assistir pela Disney Plus, Netflix e Amazon também tem. Tem até no YouTube. Tem. Não, e vale a pena. Muito bacana. É o Quarto Rei Mago ou o Quarto Sábio? Os dois nomes você encontra no filme. Esse desfecho que o Rui está falando é um dos mais bonitos que eu já vi na minha vida, assim, de emoção. Né? Com simplicidade, mas muito emocionante, porque mostra exatamente. Quando eu tive fome, você me deu de comer. Quando eu tive sede, você me deu de beber. Quando eu estava nu, você me vestiu. Quando eu estava encarcerado, você foi me ver. Então, e ele questiona Jesus, mas eu nunca fiz isso. Ele falou, todas as vezes que você fez pelos nossos irmãos, era para mim que você estava fazendo. Ali ele estava morrendo já, né? Que ele já estava velho. Né? Ele seria um quarto rei mago. E ele vendeu tudo que ele tinha para poder ir acompanhar. Mas aí ele se perdeu dos outros reis magos. Então ficou o resto da vida dele todinha procurando Jesus. Quer dizer, 33 anos procurando. E a hora que ele encontra Jesus, ele está sendo crucificado. Exatamente. Ele não conseguiu conversar com Jesus, né? E eu lembro também agora do livro do irmão José, que é O Céu da Gália, também pelo Bacelli, que eu acho muito interessante a história, porque a gente está falando aqui dos magos, está falando dos druidas, né? E conta a história ali de Allan Kardec e os discípulos deles. discípulo de Allan Kardec, Zéfiro, por exemplo, que ele volta como mentor do professor Rivail, né? Na época da codificação, ele era um discípulo celta lá, um discípulo na Gália do druida de Allan Kardec. E na conta, né, a espiritualidade, que eles estavam preparando a vinda de Jesus na Gália. Então ele iria encarnar ali na Gália, né? E os sacerdotes druidas que iriam recebê-lo, olha só, né, quando os magos vêm recebê-lo na Galileia, né? Isso vazou, as trevas conseguiu descobrir que Jesus iria encarnar ali na Gália, né, junto aos druidas, e Júlio César manda invadir justamente para quê? Porque para receber um espírito como o de Jesus não pode ser qualquer corpo, tem que ser um corpo já vindo preparado por muito tempo. E quando descobre que ele iria encarnar ali, iria nascer ali na Gália, as trevas mandam por meio de Júlio César dominar toda aquela região. O que, que eles faziam? Transformavam em escravos, né? Abusavam das mulheres, corrompia o sangue, né? E aí estragaria toda a estratégia de Jesus vir ali nascer na Gália. Então eles mudam para Galiléia. Né? É. Porque aí eles procuraram um outro corpo, né, um outro sangue que pudesse conseguir, que era a linhagem de Maria, né, de Davi. Acho muito bonito isso também. Chico Xavier também, né? Era para ter nascido em São Paulo, foi nascer em Minas, né? Também foi escondido, né? Deram uma camuflada e levaram ele lá para a boca do sertão mineiro, quando ninguém. Aí eu fiquei com esperança que mandaram eu lá para Patabuté também, né? Não sei se era para ter nascido aqui. Mas lá em Patabuté. Mas é interessante. Era para nascer em São José dos Campos, mas foi para Patabuté. Nasci lá em Patabuté. Entendi. Né? Cidadezinha pequena, bem humilde. É interessante que o nascimento de Jesus houve várias anunciações. Sim. A começar, né, pela própria Maria, né? Ela recebe, João Batista também. Ela recebe a visita do anjo Gabriel, né, dizendo que ela conceberia ao Messias, né? Então nós temos vários profetas que anunciam, como a gente sabe, Isaías 600 anos antes, né? João Batista, que era 6 meses mais moço do que Jesus, né? Mais velho. Ele começa a jornada dele dizendo, preparando o caminho para a hora que Jesus alcançasse os 30 anos e tomasse a sua vida pública, né? Ele já estava preparado. Ele chega a batizar Jesus, né? Não porque Jesus, porque o batismo representa, né, a água cristalina da transformação, né? Jesus não tinha pecados, evidentemente, né? Então, mas Jesus é tão humilde que ele permite que o próprio João, o Batista, o faça, né? Então, também foi um precursor de Jesus, né? Nascido de uma mulher idosa, né? Outro episódio também do Evangelho de Lucas, seu Rui, que é digno de nota, que é uma coisa muito, assim, peculiar, é que era hábito entre os judeus todo primogênito ser levado ao templo para que fosse registrada o nascimento dele, né? Com 6 semanas, José e Maria levam Jesus ao templo para que ele fosse abençoado, né? E mostrado ali aos sacerdotes. Só que o que acontece? Passou em branco, os sacerdotes não tiveram aquela intuição, mas tem 2 grandes servos fiéis, como descreve Lucas, que eles vão reconhecer a figura do Messias prometido. Um é Simeão e o outro é Ana. Simeão era um homem assim, muito moralizado, muito fiel aos princípios religiosos que ele adotava. E ele pedia muito a Deus para que ele não morresse antes de ver em pessoa Jesus. E ele, justamente naquele dia em que José leva Jesus para ser reconhecido no templo, ele está lá e ele vê os olhos de Jesus. Aí ficou célebre a frase dele, né? Agora sim, Pai querido, pode me despedir do corpo, porque eu vi os olhos da salvação. Ele era cego, né? Não era? Que eu saiba, não. Não descreve isso no Evangelho. Ele chegou a ver. Mas ele era um idoso já, né, um senhor de bastante idade, que queria muito conhecer. E ele está lá no templo nesse dia, e ele tem essa intuição, e ele reconhece Jesus ali, o Messias prometido. E outra é uma profetisa, uma senhora de 84 anos, chamada Ana, que ela vivia ali no templo. Ela se enviuvara e passou a se consagrar no templo ali o tempo todo, e ela reconhece a figura de Jesus também. E os sacerdotes não, passam desapercebidos, porque eles recebiam muitas crianças por conta dessa tradição, que é uma tradição judaica de registrar no templo o primogênito, né? Quando Maria e José o levam, com 6 semanas, eles dois estão lá e eles presenciam isso, e Lucas narra no Evangelho essa coisa maravilhosa do reconhecimento de Jesus, né? É, e uma das coisas que eu acho lindo, não é no Evangelho de Lucas, é de Mateus, onde aparece um anjo e diz: glória a Deus nas alturas, paz na terra aos homens de boa vontade. Parece... Essa voz vem para os pastores. Os pastores que ficam temerosos, né? Porque eles viram aquela claridade todos, e aí eles percebem que está tendo alguma movimentação diferente. E aí a Pleiade, né, a falange crística vem através de um anjo. Eles ficam temerosos, dizendo: olha, o Salvador está nascendo realmente. Fiquem tranquilos. Anunciem que o Salvador querido já chegou à Terra. Olha que maravilha, né? Lindo, né? É. Muito bonito. O nascimento de Jesus, né? Ari, o Aécio tem uma segunda pergunta. Para você, Ari, o que seria a estrela de Belém? Um astro luminoso, uma supernova, um disco voador, entre outros? No campo especulativo, a gente pode partir para várias teorias, né? A gente pode... várias suposições. Nós podemos elucubrar de que forma quiser, né? Muitos falam até que é uma nave espacial, né? Mas eu acredito piamente que, pessoalmente, né, que realmente foi uma estrela assim, de um potencial luminoso muito intenso, movido pela providência divina, porque nós estamos falando do nascimento de um espírito puro. Nós estamos falando da encarnação de um espírito que é o responsável pela vida do nosso planeta. Então, ele não estava sozinho. Então, a gente tem que entender o nascimento de Jesus como algo assim muito preparado, no tempo certo, na hora certa, para que aquilo acontecesse. Tudo é providencial, inclusive o recenseamento que levou José e Maria para Belém, para que ele nascesse lá. Nada por acaso, né? A gente vai ter o século de Augusto, que é esse espírito, né? Esse imperador romano que vai trazer ali para Roma um período de, eles chamam de Pax Romana, né? Que as coisas ficam mais tranquilas. Existe esse espírito de acolhimento. Só que Jesus contraria tudo. Havia os zelotas, né? Os zelotas eram um grupo de hebreus que achavam que Jesus ia chegar fazendo barulho, estraçalhando com um exército assim, derrubando o inimigo, né? E ele nasce na simplicidade, recusado, né? Ele é recusado nas hospedarias. Ninguém abriu as portas para aquele que seria, né, o mais importante homem a pisar na face da terra, né? Depois eles têm que se refugiar, né? A gente vê os refugiados, né, hoje, de países em guerra, né? A família de Jesus foi uma família de refugiados. Eles tiveram que se dirigir para o Egito para que Jesus não morresse, né? Então, é fascinante a história de Jesus, mas... Imagina se eles não recebem ele, né? E devolve. Mas para Herodes, né? Família. E é tudo assim muito providencial mesmo. A gente tem que entender que são uma sucessão de fatos que vão preservar ali a vida de Jesus por por uma questão assim mesmo, é superior, né? É, vamos atualizando aqui. A Vera Barbosa entrou aqui também, deu um bom dia, Feliz Natal com muita luz. Antônio Alvaroto, sem o trabalho constante e ininterrupto de evangelização de nossa parte, Jesus não estará em nossas festas e não faremos festas a Ele. A evangelização nos conduz a Ele e Ele a nós. Acho que eu já tinha lido aqui. Minha mãe falou que quer participar do sorteio. É, exatamente. É, aqui a Célia Bila entrou aqui. Alessandra Bom Martins. Dia, um domingo de paz a todos. Alexandra Martins, a Cláudia Regina, a Cláudia lá da tenda de Umbanda Mãe Maria. Um abraço, Cláudia, bom dia. Um Natal de paz e luz a todos com Jesus. A Yolanda, bom seria que todos nós também, recebêssemos, né, Jesus em nossa mesa com mais modéstia, menos carnes. O abate de animais nesse período é imensa. A Elaine Ramos, bom dia a todos. O Piero, bom dia, queridos vivencianos. Piero mandou foto aí com a mãe dele, está indo para Minas Gerais aqui no grupo. Catarina Souza também nasceu no dia 29 de abril. Está vendo, Catarina? Mais um que nasceu no mês que Jesus nasceu. É, daqui a pouco estão inventando aí, né? Mudaram a data do nascimento de Jesus. Aí, Yolanda, no livro Crônicas Além Túmulo, de Humberto de Campos e Chico, encontramos um esclarecimento sobre o erro do nascimento de Jesus. Perfeito. Lição 15, a ordem do mestre. Perfeito. Né? Tem esse registro mesmo. Uhum. A Maura Russo, bom dia a todos. Ó, agora aqui, não sei, Yolanda, não sei se está falando que é em abril aqui não, né? Aqui tem várias vertentes por aí, né, Ari? Muita gente falando também. Tem que olhar lá no livro para a gente ver. É, Maura Russo, bom dia a todos, um feliz e abençoado Natal. O Aécio tem uma terceira pergunta aí, deixa eu terminar aqui. A Neide Cristina, o quarto sábio, para ser preciso. É, para ser preciso, ou é o quarto rei mago? Tanto faz, um dos nomes que você colocar, ele entra lá. O quarto sábio, a história do quarto rei mago, o Rodrigo já colocou aqui, né? Mas o livro No Céu da Galha, ele indicou também. Alessandra Martins, oi Ari. A Ana e o Simeão são os do livro há 2000 anos? Eles estão registrados no próprio Evangelho de Lucas. Então, esse registro eu não vi há 2000 anos, não. Não, porque há 2000 anos ele já começa, Jesus já... A história Jesus de Emmanuel, tá, Jesus já está na vida pública, né? Exatamente, é. Não fala nada, estão registrados no Evangelho de Lucas mesmo. É. E só comentar aqui também que o nosso irmão Ed Moreno entrou aqui também, mandou uma foto lá que está assistindo lá pelo WhatsApp, assistindo pelo YouTube, né? Mandou lá no WhatsApp, né? O Ducival Dudu falou aqui também, bom dia meus irmãos, eu também quero participar do sorteio. Ele é de Sergipe, abraço em preces, né? Feliz Natal, Menino Jesus. Gisele Lacerda também quer participar do sorteio lá de Itaberá. O Ed Moreno falou, nobre Ari, refletindo sua fala, aceitar Jesus é nas atitudes diárias, fora das casas e religiões? Não tenha dúvida, meu irmão, esse é o grande desafio, sermos espíritas fora das paredes do templo espírita, onde a gente transforma o nosso coração num verdadeiro templo vivo, onde Jesus possa está nos inspirando, porque é muito fácil nós sermos espíritas dentro da casa espírita. O grande desafio é ser espírita fora da casa espírita, na nossa casa, no nosso trabalho, no trânsito, nos nossos irmãos que divirjam das nossas opiniões. Esse é o grande teste, sem dúvida, sermos cristãos de verdade. Verdade, né? É verdade. E a Catarina Souza falou que ela é do sudoeste de Minas Gerais, olha que legal, lá de São Pedro da União. Tem pouco mais de 4.500 habitantes, olha só. Que maravilha. Depois que descobri o programa Vivência Espírita, assisto todos os domingos. Obrigado, viu, Catarina? Obrigado pelo carinho. A Elisângela Chagas, lá da esposa do Carlos Chagas, está aqui também, mandou um Feliz Natal. Quer participar do sorteio, né? Que Jesus permaneça em nossos corações, nos nossos pensamentos e principalmente em nossas atitudes todos os dias. Olha, isso é exatamente o que a gente estava falando, né, Ari? Exatamente. Exatamente o que a gente estava aqui comentando. Então, a Ieda Bass fala, daí o faz aniversário dia 23 agora, hein? Vamos comentar também. A Brie, que manda bom dia a todos, Feliz Natal e muito amor para todos vocês. A Rosilma também, bom dia, delícia de programa, eu amo Natal, dezembro, me sinto mais próxima de Jesus, passo em Minas com a minha família e é maravilhoso ver minhas irmãs ajudando os moradores de ruas e doentes. Legal, né, Rosilma? Rosilma que sempre me manda mensagem também, tá sempre ouvindo o programa. Te mando um abração aí, um Feliz Natal. Então, vamos dar uma continuidade? O Aécio César tem a terceira pergunta. Ele diz aqui, a saideira. Falando de Jesus, uma dúvida. Ele teria um corpo igual ao nosso? Seria um agênere? Ou teria ele um corpo fluídico? Olha, Aécio, eu tenho certeza que você fez essa pergunta sabendo a resposta já, né? No Evangelho, né, os quatro evangelhos de J.B. Rustain, ele sugere que Jesus tem um corpo agênere, né? Um corpo. E isso já foi derrubado por Kardec, né? Nós acreditamos na concepção natural de Jesus, pelos meios naturais. Né? Ele não tinha um corpo agênero, porque ele não estava fazendo teatro aqui, né? Imagina se ele fingisse que sentia dor, né? Isso é inconcebível. Então, existe um livro chamado O Poder do Mito, de Joseph Campbell, que ele faz diversos estudos sobre as mitologias. A mitologia da Concepção Imaculada de Maria vem, por exemplo, da tradição egípcia. Né? São mitologias que foram contadas e recontadas até chegou. E o sexo, visto de uma maneira elevada, ele é uma coisa natural na natureza, nos fenômenos naturais, né? da nossa concepção. Então, Jesus, a meu entender, não era um agênero, não tinha um corpo. Ele, pelo contrário, ele se submete a todas as injunções do corpo físico, as nossas necessidades, porque ele traz consigo essa missão de divulgar o amor entre nós, passando inclusive por esse processo. Então, Aécio, contrariando J.B. Rustain, né, dos quatro evangelhos, Jesus, a nosso ver, tinha um corpo absolutamente parecido com o nosso normal. Houve problema na época de Kardec, o Rustain dizendo que o corpo de Jesus era um corpo fluídico. Exatamente. O Aécio já sabia a resposta. Já sabia, com certeza ele já. E também só pra gente. Eu saí correndo aqui porque meus filhos chegaram aqui, o Francisco. Não, mas todos os ouvintes e todos os. Como é que fala? Os vivenciantes perceberam, com essa barulhada toda que fez aqui agora. Perceberam que era o chegou o furacão. Quase que ele derruba o vidro, a porta. Olha só. Só lembrando também que. Era obrigatório no começo aqui no Brasil, quando a doutrina espírita chega aqui, os livros, os estudos, a Federação Espírita Brasileira colocou os estudos do livro do Rustang para nós, para a gente. Mais tarde é que foram derrubados, é que tiraram fora. Hoje em dia não. E o próprio Chico falou isso. O próprio Chico falou que as trevas incluiu trechos dentro, e adulterou trechos lá colocando o nome de Rustem. Inclusive onde não tinha, tá? Porque a gente tem muitos relatos aí que falam que Bezerra também comentou lá atrás. E Chico também relatou que foi inserido, enxertado aí dentro de texto. Que nem pega os evangelhos de Emmanuel e coloca mensagem de Joana de Ângelo, que não tem nada a ver com as obras de Emmanuel. Né? Então, as políticas, né, por trás de muitas federações acaba mexendo, adulterando as obras, como fazem com Chico hoje em como dia. Como dizia, né? Que os maiores inimigos do Espiritismo estão dentro do próprio Espiritismo. É. Né? Então, é preciso tomar muito cuidado, muita vigilância, porque, inclusive, uma amiga que viveu durante muitos anos na casa de Chico Xavier, que a gente teve a oportunidade de conhecer e conversar, ela dizia que, durante muitos anos, tinha um ex-presidente da Federação Espírita Brasileira, desencarnado, que ficava chorando na porta da casa do Chico Xavier. Ele contava isso para ela. Olha só. Falando de tal, tá chorando lá. Eu não posso fazer nada, né? Ele dizia isso. E então, por conta do quê? De desvios. Aí está a história, né? São missões que são dadas e as pessoas desandam, né? Então, e o próprio livro do Eu Voltei, do irmão Jacob, né? Sim. Frederico Figner. Muito bom. Aquilo dali é uma confissão de um espírita que achou que estava, né? Uhum. Já tinha alcançado ali e ele passa muita vergonha no mundo espiritual. É. Isso acontece demais. Só para as pessoas se situarem, quem não leu o livro, Voltei, que é muito legal. É um dos primeiros livros lá do Chico Xavier, né? E o Frederico Figueira, presidente da Federação Espírita Brasileira, e ele, o grande desejo dele era acompanhar o desencarne dele, né? E aí a gente vê o drama que foi o desencarne dele, o trabalho que ele deu para desencarnar, porque ele descobriu que ele era materialista. Né? Ali quando ele materialista era um homem milionário, apegado, né? Um homem era milionário e amigo de Chico Xavier, e ele, quando ele vai para o mundo espiritual, ele já quer escrever. Uhum. Porque ele passou muita vergonha, ele conhece Bezerra de Menezes, uhum, Bittencourt Sampaio, e aí ele sente a evolução desses espíritos, ele achava que estava na mesma proporção, ele não conseguia volitar. E aí ele reconhece a indigência moral dele, espiritual, com o quanto ele tenha sido presidente da Federação Espírita Brasileira. Uhum. E aí ele quer escrever pelo Chico, porque ele era amigo do Chico. Aí o Emmanuel, não, senhor, o senhor tem que entrar na fila. Pega a senha e entra na fila. Ah, mas o André Luiz nem foi espírita e escreveu vários livros. Por que que eu não posso escrever? Eu que era amigo do médium, eu que fui presidente da Federação Espírita Brasileira. Mas o André Luiz estudou 700 dias consecutivos a mediunidade antes de dar mensagem. Senhor, por favor, vem entrar na fila lá, que daí o senhor vai poder escrever. Não tem tráfico de influência, né? Mas o Ari... E é importante falar, né, que está falando do Rostein, que o Rostein foi uma pedra no sapato de Allan Kardec. Sim, sim. Ele foi uma pedra de sapato, então perturbou demais o trabalho da codificação. Como que pode chegar e botar os estudos das obras dele na federação? É uma coisa que não tem cabimento. Ainda bem que corrigiram, né? Depois tiraram fora. Mas, Ari, a gente vê que eu, na internet, eu vejo muitas pessoas que dizendo eu era espírita, agora não sou mais. Mas a gente vê o depoimento dessas pessoas, eles nunca foram espíritas. Nunca foram, com certeza. Porque o espírita é aquele que tem que seguir as orientações do nosso querido Mestre Jesus. Fazer o bem, sem ver a quem, ter uma vida correta, não prejudicar ninguém. Isso é justamente viver aquilo que Jesus nos ensinou. Então tem uma série de espíritos também procurando, vamos dizer, espinho na doutrina, quando nós deveríamos seguir as orientações de Jesus, que é as orientações que Kardec nos trouxe também. Chico também nos trouxe. Eu gosto muito daquela expressão que Kardec usa, seu Rui, no Evangelho segundo o Espiritismo, que reconhece-se o verdadeiro espírita, sim, pelo esforço que emprega para, sim, domar as suas más paixões. Ou seja, reconhecer-se em dificuldades morais, mas está sempre, sim, lutando o bom combate que falava Paulo Apóstolo. Então, esse é o verdadeiro espírita. Aquele que está lutando contra si mesmo, contra as suas imperfeições. E muitas vezes as pessoas se arvoram nisso ou naquilo, né? Ah, eu fui espírita, eu conheci tudo ali, mas depois eu vi que, né? Será que foi mesmo, né? Não foi, porque, olha, eu nasci em berço espírita e vou dizer uma coisa para você, nada mais vai me fazer mudar com as minhas convicções, que foi passada pelo meu pai, que gostava muito da doutrina espírita, que era pessoa simples, e também aquilo que você aprende dentro dos evangelhos que estão aí, mostrando coisas que nós ainda não entendemos. Tá? Porque eu vejo muitas vezes, muitas religiões falam do Velho Testamento para dominar os seus fiéis, mas na hora que ele vem falar sobre o Evangelho, os Evangelhos no Novo Testamento, aí se perde. Se perde, aliás, porque ele não tem aquele preparo espiritual para desenvolver as ideias de Jesus. Estão lá no antigo ainda, né? Aliás, seu Rui, isso é muito importante a gente refletir, que desde sempre Jesus, o nome de Jesus foi usado, né? Foi desvirtuado, a começar do próprio Império Romano, né? Quando o Estado Romano chama para si a religião cristã como oficial, começam ali as deturpações, né? A gente vai ver muito sangue derramado em nome de Jesus e, né, indevidamente usado, né, para consagrar poderes transitórios. E ainda hoje a gente vê, né, como Jesus rende financeiramente para certos irmãos que ainda usam indevidamente o nome de Jesus, né? Então a gente vai ter todo esse desvirtuamento, né, de maneira assim. E aí quando a gente tem na doutrina espírita o resgate da pureza dos ensinamentos de Jesus, o cristianismo redivivo, como os espíritos gostam de enfatizar, a gente vai perceber que nós precisamos fazer esse, sim, fazer essa ressignificação, voltar ali ao que Jesus realmente... Então, nós, espíritas, temos uma responsabilidade até maior, porque nós estamos tendo acesso a essas informações do cristianismo primitivo, dos primeiros momentos, do que Jesus disse. Inclusive, existe a literatura espírita, está muito farta, nós, sobretudo da Lavra Mediúnica, de Chico Xavier. Eu recomendo, né, o livro Jesus no Lar. Eu faço o Evangelho com a Renata, minha esposa. A gente usa esse livro, cada lição, que são momentos em que Jesus, na casa de Pedro, começa a conversar, a dialogar com as pessoas presentes ali, principalmente os seus discípulos da primeira hora. E Jesus, com aquele toque suave, sublime, superior, com esse espírito puro que ele é, trazendo as informações. Onde que a gente vai encontrar isso, seu Rui? A gente vai ficar apenas e tão somente detido às tradições dos evangelhos. E Chico Xavier, principalmente, ele traz essas informações, que é uma coisa sublime. Jesus, o Jesus espírita, ele desce daquela cruz, ele não é mais o crucificado, ele é o irmão maior que vai se assentar conosco em nosso lar, que vai nos inspirar. A figura de Jesus é reavivada com o advento do Espiritismo, né? E a gente fala aqui de Espiritismo, não é mais uma religião, mas, né, esse convite do próprio Cristo, é a terceira revelação de vida. Para que a gente desperte realmente, para que seja o homem de bem, porque o Evangelho nos conduz ao homem de bem. É, porque dizem que Jesus veio trazer a religião do amor. Perfeito, é isso mesmo. Religião universal do amor, né? Independente de rotas, dessa ou daquela religião. Mas o Espiritismo... E ele vem resgatar, né, o cristianismo primitivo. Vem, né, resgatar essa pureza dos ensinamentos de Jesus. Então, o que nos torna mais responsáveis, inclusive, porque, sim, daí a gente não pode ter evasiva, subterfúgios, dizer, ah, não, mas porque usam a bel prazer, né? Faz interpretações as mais equivocadas, quando não, né, com segundas intenções mesmo para, né? É. E a gente vê muito disso ainda, né? Eu lembro quando nós entrevistamos o André Luiz Ruiz, e ele falou, olha, as pessoas perguntaram sobre o dízimo, né? Ele falou, ah, o dízimo, a pessoa não está na Bíblia. Ele falou, está na Bíblia, mas na Bíblia também está dizendo que se você for motivo de vergonha, se você roubou, corta a sua mão, lá na Bíblia está dizendo isso. Mas você não vê ninguém maneta aí porque roubou, né? Mas então a gente vê que as pessoas utilizam a doutrina, os ensinamentos de Jesus a bel prazer, de acordo com seus interesses, né? Perfeito, é isso mesmo. Então a gente tem que fugir disso, né? É. E nós temos que seguir as orientações de Jesus na base do amor e da compreensão, do carinho, do respeito às pessoas, né? E é isso que está faltando atualmente na gente. Rodrigo, vamos fazer um intervalo aí e depois voltar com o Momento de Gavali? No ar, contos, histórias e mensagens. No oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito. Gigavale, a mensagem de hoje é o significado do Natal. Depois o Ari comenta pra gente. O significado do Natal. Ei você, aonde vai com tanta pressa? Eu sei que você tem pouco tempo, mas será que poderia me dar uns minutos da sua atenção? Percebo que há muita gente nas ruas correndo como você. Para onde vão todos? Os shoppings estão lotados. Crianças são arrastadas por pais apressados em meio ao torvelinho. Há uma correria generalizada. Alimentos e bebidas são armazenados. E os presentes, então? São tantos a providenciar.

A gente acaba vendo. As pessoas ficam translocadas, comprar aquilo, compra carne, compra cerveja, como foi bem lembrado aqui, né? A matança maior ainda de animaizinhos que vão estar nas mesas e tal. Mas, ainda assim, né? Tudo vem de Jesus. Até a figura do Papai Noel, né? Só existe por conta desse que foi o acontecimento mais extraordinário da história da humanidade, que é a vinda de Jesus aqui na Terra. Então, se a Coca-Cola criou essa figura para aumentar o consumo, né? É uma jogada de marketing e tudo mais que sobrevive, mas nós precisamos resistir em lembrar que é a vinda de Jesus. As profecias se cumpriram e Deus mandou o seu enviado, que o emissário divino. É Natal, é o nascimento de Jesus em nós. Num oferecimento de Gigavale Atacado, o depósito de seu depósito, vocês ouviram contos, histórias e mensagens. Com oferecimento de WS Festas Embalagens, a gente tem os aniversariantes da semana, né? Contando com o aniversário mais simbólico que a gente tem, que é, apesar de simbólico, é de Jesus, que representa pra gente essa semana também, dia 25, né? Bem, lá na Fraternidade Paulo de Tarso nós temos o Ivo Matias, que nasceu no dia 25. E nós temos o Gustavo Baruel, que nasceu no dia 26. A esses dois queridos companheiros da doutrina espírita lá da Fraternidade Paulo de Tarso, o nosso grande abraço. O Forcato também, dia 22, né? Que é hoje. Ah, hoje? É. O Everaldo também está aqui, dia 22. Né? O Adail, cunhado do Helder, né? Dia 23. A Mônica Fonseca, nossa ouvinte aqui, dia 23 também. Dia 24, a Ivoneide de Oliveira. Né? A Ivoneide de Oliveira. Dia 26, quem faz aniversário é o Jorjão. Nosso amigo Jorjão, dia 26. O homem do macarrão? É, faz aniversário. Tudo bem. O Lucas vai fazer no dia 29. Dia 29 é o dia 29. É o domingo que vem, né? Dia 29 a gente fala. Então o Jorjão faz aniversário. Eu mandei a foto pro pessoal aqui no grupo. Ele já ligou para mim falando que vai ter pizza lá pra gente ir. Estaremos lá, hein, Jorge? Se ele estiver ouvindo a gente. Na pizza. O programa Vivência Espírita deseja tudo de bom, muita paz, muita alegria em seus corações. Falar em Elder, tem um negócio muito legal aqui do Elder aqui. Vou aumentar o som aqui para esse pessoal escutar. Olá, queridos ouvintes. Eu sou o Elder Basto, da equipe do programa Vivência Espírita. Desejo a todos os ouvintes da rádio que participaram dos nossos sorteios e fazendo perguntas durante esse ano, um Feliz Natal. Que as bênçãos de Jesus estejam em todos os lares e um ano novo de grandes realizações. Legal, né? Saudade, hein? Muito bom, né? Muito bom. Deixa eu ver aqui se faltou alguém no aniversário. A Mônica Fonseca, a gente falou, né? Ela tinha comentado. Natal, Silva também, que eu trabalhei junto com ele. Dia 24 de dezembro. Bastante gente aí fazendo dia 24, né? Legal. Aqui já foram todos também. Então, vamos pro sorteio. Se eu vou usar o sorteador, porque hoje tiveram bastante gente aqui. Deixa eu só colocar no sorteador aqui. Hoje a gente vai sortear então o livro, Jorge, se você quiser mostrar aí novamente para o pessoal, enquanto eu sorteio aqui o... Chico é Kardec. Isso, deixa eu botar aqui. Então, enquanto eu sorteio aqui, aí bastante gente participou. É o livro, é lançamento, né? Fala aí. Isso. Então, lançamento do Carlos Bacelli, né, pelo espírito do Dr. Inácio Ferreira, Chico é Kardec, né? Então é um lançamento agora no, nesse Natal, né? E como eu falei antes, é legal a impressão, que a impressão é a informação de um espírito, né? Que a gente sempre tem os estudos aqui que as pessoas fazem, dizendo que Chico é Kardec aqui, a gente, né? E esse é, embora foi feito acho que foi o Geraldinho até que fez uma pesquisa, né? Sobre os espíritos mesmo que falam que Kardec, que Chico é Kardec. Muitos espíritos então, falam que Chico é Kardec. Rufe os tambores. Então, coloquei aqui no sorteador, tá? Quem participou aqui com a gente foi o Hélio Ribeiro, a Miriam Yui, a Valéria Plezan, o Aécio César, Ruth da Graças, o João Ramalho, a Mariângela, o Dinho, a Adail e a Ieda, a Sheila de Paiva Campos, o Manuel Gouveia, lá de Fortaleza, a Catarina Souza, lá de Minas, Dulcival Dudu, lá de Sergipe, a Gisele Lacerda, de Itaberá, Edson Andrade, aqui de São José, e a Janete, que participaram aqui com a gente. Então, no sorteador, quem saiu foi o Hélio Ribeiro, nosso irmão Hélio Ribeiro, que... Jacareí. Que lá da Grande Jacareí. Isso, e por acaso ele vem domingo aqui. Domingo ele estará aqui conosco. Encerrando o ano. A gente já vai guardar aqui para ele. Segundo o Edson, disse que não tinha gente melhor para trazer no domingo, que ninguém quer vir no final de ano, se ninguém quer vir. Aí chamaram o Hélio. O Edson que falou, porque não tem ninguém. O Edson Barbosa, porque... Toda vez que eu chamo o Hélio, ele liga para o Hélio dizendo: ah, chamaram você porque não tem ninguém para ir no programa. ninguém quer ir no último programa, no final de ano, ninguém quer ir, aí eu chamo o Hélio. Eu chamei com antecedência o Hélio para vir no dia 29 para encerrar o nosso ano, porque o Hélio é muito bacana, né? Ele, a Ludmilla. O Edson liga para ele dizendo: pô, você foi lá porque ninguém quer ir no programa. Olha, Edson, posso dizer para você que existe fila de pessoas querendo virar o programa, tá? E você tá na fila, viu? Tá que nem lá a espiritualidade, é isso? Eu tô na fila. Então vamos lá para o assunto sério. Hora da dica, né? Então, Ari, agora é hora de dar a dica de um livro, de filme ou de alguma série ou o que você achar que pode recomendar para os vivencianos aqui. Eu reitero esse livro maravilhoso chamado Jesus no Lar, que nós estamos falando de Jesus, né? Do espírito Neio Lúcio, pelas mãos aureoladas de Chico Xavier. Jesus no Lar. É uma conversa fraterna que nós podemos enriquecer os nossos evangelhos em casa. E cada página, cada capítulo é um manancial de luz que traz Jesus para bem perto da gente. Jesus se assenta junto de nós, na mesa de casa, e a gente vai ver essa figura extraordinária que é o nosso queridíssimo Jesus, né? Nosso governador espiritual aqui planetário, a quem nós devemos a nossa evolução. Jesus no Lar. Muito bom, muito bom. E agora vamos para a imagem, né? Vou colocar aqui a imagem do tema do emblema, né? Antes da gente ir pro resultado da enquete, né? Vou colocar ali para vocês verem, transmitir, colocar aqui na TV do estúdio para vocês verem a imagem que foi criada pela inteligência artificial. Olha que maravilha. Olha que legal. Então, olha, as crianças estão aqui atrás já batendo aqui. Ó, deixa eu mostrar aqui. Né? Olha lá, Francisco, manda um tchau aqui. Olha lá. Estão lá fazendo bagunça lá fora. Olha o Lucas lá também, o Lucas é pequenininho. Então, essa é a imagem que foi criada pela inteligência artificial, né? Muito legal, né, Ari? Um cartão de Natal, né? A gente vai colocar lá no nosso Instagram, então entra aí no nosso Instagram, é só colocar aí Vivência Espírita, tudo junto, e vocês vão poder curtir a imagem criada aqui pelo emblema, criado pela inteligência artificial de hoje. Deixa eu só falar quem está aqui também, para não ficar... Tem algumas pessoas que entraram, não são muitas não, né? José Carlos de Oliveira, dando um bom dia para todos nós aqui, que Deus abençoe. Antônio Varotto, mais uma vez, parabéns, parabenizando a Mônica, né? O João Paulo Gonçalves, entrar no Espiritismo é fácil, difícil é o Espiritismo entrar em você, concordo. Benéfia Costa, estaremos juntos na AME na noite de Natal. Forma boa de exaltar o nascimento do Mestre Jesus com uma cantata de Natal. É o Benê e Fia. Agora ele inventa um monte de coisa aqui diferente para a gente pensar que é outra pessoa, eu acho, né? Não, é o Dinho. É. Era legal que tinha. Ele, parece que ele teve uma dupla também, que o outro cara também chamava Dinho, né? Parece que eram os dois Dinho. Era Dinho, né? E Fia. Os dois Dinho. Era também. Então, o Dinho que vai estar aqui com a gente. É a Joélia Vasconcelos, Natal com Jesus, que estejamos em oração e gratidão. Rejane Mota, bom dia, queridos, um Feliz Natal. A Neide também, desejando Feliz Natal, Feliz Ano Novo aqui. Mais uma vez a Rejane, a Cris, dizendo que a semana que vem ela estará aqui conosco, a Cris, né? Joélia, dizendo, essa voz branda do Senhor Ari... Eu passaria o dia todo ouvindo os seus ensinamentos. Que legal. Mas é assim mesmo. A voz do Ari é de... A voz dele é de Chico Xavier, assim, esse povo assim, né? É bem voz de cansado, viu, minha querida? É voz cansada, de alguém que está bem cansado já. Então vamos avisando mais uma vez, Rodrigo, do nosso Evangelho de Natal na terça-feira. Vamos, lá na AME, deixar aqui, botar 25. O celular aqui, ó, o pessoal ver o cartaz aí. Tá, uhum. Tá vendo, então. Cartaz. Do dia 24 para o dia 25, lá, então, nosso Evangelho de Natal, 7:30 da noite, na AME, a rua Doutor Oscar Strauss 350, Bosque dos Eucaliptos. A palestra será com o nosso irmão Mário Vinhas, que vai falar sobre Maria e Jesus, né? Esse vai ser o tema, que o Mário, para falar de Evangelho também, é fantástico, né? E nós vamos cantar algumas músicas, não vai ser uma cantata de Natal, não. Vamos cantar algumas músicas, o Dinho vem para cantar algumas músicas, eu também vou cantar algumas músicas, e a gente tem aqueles depoimentos de vez em quando lá, e algum intercâmbio mediúnico que possa acontecer, e a gente depois encerra ali pelas 9 horas para a gente voltar para casa para a ceia. Então a gente aguarda vocês para juntos, né, como espíritas, quando nós idealizamos esse Evangelho de Natal, a nossa intenção era que cada ano um centro espírita chamasse, vamos fazer esse ano nosso, outro vamos fazer esse ano nosso, mas ninguém fez nada até agora, a gente vai fazendo aí, né, por enquanto. Então vai ser mais uma vez lá na AME, retornando, né, porque nós tínhamos parado durante a pandemia. Convidando então a todos. Carlinhos? Eu gostaria de falar, mandar um recado também da Conceição, da ETNL Turismo, convidando o pessoal para ir dia 11 de janeiro de 2025 no Recanto de Luz de Mãe Sheila. A passagem é R$ 60,00, não tem mais nenhuma cobrança. E vai ser no dia 11 de janeiro, tem que chegar na AME às 6 da manhã, porque o ônibus sai às 6:30. Mas tem que ligar para reservar, né? Tem que reservar. Deixa eu passar o telefone aqui, deixa eu ver se eu tenho aqui. Você faz um parceiro. Eu acho que tem no grupo do WhatsApp, tem um cartaz, né? Tem. O telefone da Conceição é 99131-9946. 99131-9946. E ela está convidando também para ir a Sacramento Conquista Uberaba em Araxá em julho. E nós vamos falando durante o ano que vem, tá bom? Legal. Obrigado. Muito bom. Excursão, né? Bem... domingo, então, nós teremos o Hélio Ribeiro, que vai falar sobre o que esperamos do ano novo. E eu aproveito esse momento aqui para agradecer as pessoas que conviveram com a gente aqui durante esse ano no programa Vivência Espírita. E nós temos que agradecer aos nossos patrocinadores, nossos grandes amigos, e não se preocupa com o retorno, se preocupa com a divulgação da nossa querida doutrina dos Espíritos. E assim Nós gostaríamos que em cada ceia, em cada domingo, no almoço de Natal, que seja presente também uma prece de agradecimento pelos nossos dias, por nós estarmos encarnados. Qual que é o tema mesmo? Final de semana para todos. O tema do próximo programa vai ser qual mesmo? Hein? O tema do programa vai ser qual mesmo? O que esperamos do ano novo? Ah, e antes da gente passar aqui, eu esqueci de falar da enquete. Tá? Então, a enquete aqui do programa foi sobre... Você acha que a vinda de Jesus à Terra foi planejada para auxiliar a nossa evolução espiritual? Então, a gente teve 95 votos e 98% falou que sim, que acredita que sim, que foi planejada para auxiliar na nossa evolução espiritual. E 2% achou que não. O que você pode falar para a gente, Ari? Eu fico no grupo dos 98, evidentemente, né? Que Jesus é um marco, né? na história da humanidade, da nossa evolução planetária, individual. É o momento em que a providência divina achou que era o momento da gente despertar para as realidades da vida maior, do amor. Jesus vem justamente trazer para nós esse caminho de libertação. Jesus é um emancipador, né? Ele veio trazer para a gente os caminhos da emancipação espiritual. E nós precisamos, sim, reconhecer em Jesus essa figura crística, essa figura enviada por Deus ao nosso encontro. Como diz a música do Castellano, é um presente de Deus. Jesus é um presente de Deus para nós. Então, nós vamos também agradecendo a participação de todos aqui conosco. Muito obrigado pela interação, muito obrigado pelas perguntas, muito obrigado por participarem sempre como participam aqui conosco. Mais uma vez, a gente agradece e pede para vocês compartilharem, né, o nosso link aí, compartilhar o nosso programa com mais pessoas, porque o nosso objetivo é justamente propagar, né, divulgar a doutrina espírita. Encerrando aqui hoje com o livro Palavras de Luz, de Chico Xavier e Emmanuel. Mensagem do dia 22 de dezembro. A grande tarefa do mundo espiritual, em seu mecanismo de relações com os homens encarnados, não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar os homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Palavras de Emmanuel, capítulo 23, Filósofos e Considerações Filosóficas. Então já está anunciado, nosso irmão Hélio Ribeiro na próxima semana aqui conosco, falando sobre o que esperamos do ano novo. E até a semana que vem, se Deus quiser. Rodrigo? Eu já falei. Até o Carlinhos, próximo domingo também. Carlinhos? Agradecemos a companhia dos vivencianos. Desejamos um maravilhoso domingo em família, com seu macarrão com frango, o seu cardápio preferido, mas sempre com a presença de Jesus Cristo durante esses almoços, e que sempre tendo paz, harmonia em seus corações. Fiquemos na paz, na luz, no amor de Jesus, hoje e sempre, graças a Deus. Aí, suas considerações finais, e nós gostaríamos que você encerrasse com uma pequena prece o nosso programa Vivência Espírita de hoje. Eu quero uma vez mais agradecer o convite generoso que vocês sempre fazem. E eu estava dizendo ao Jorge que dia 20, né, anteontem, comemorou 15 anos de amizade. Estava falando de aniversário, né? Nós estamos fazendo aniversário de amizade. Eu fui muito feliz, né, de conhecer amigos tão generosos quanto vocês. Foi no dia 20 de dezembro de 2009... lá na Rádio Bandeirantes, quando eu fui convidado para participar. Eu me lembro que eu cheguei muito nervoso lá, porque falei, meu Deus, né, você sabatinado pelos... E contrariou todas as minhas ansiedades, né? Vocês sempre muito generosos. E eu me lembro que a rádio saiu do ar, seu Rui. A rádio saiu do ar. Não foi o dia que o... Quem foi que desligou tudo lá? O Fernando? Eu não sei o que aconteceu, mas a rádio ficou horas, ficou assim mais de uma hora fora do ar, os caras ligando lá da rádio, o que aconteceu? Eu estava lá. Não foi o que o Petit tirou do ar? Não, mas naquela época era confuso as coisas. É. Caía um negócio na torre, lá não sei aonde, porque era fora, aí os caras tinham que ir lá arrumar a torre. Pedro Mariano ficava ligando, o pessoal ia arrumar. Acontecia isso de vez em quando. Eu recebi uma mensagem. Como é que muda as coisas, né? Não, mudou tanto não, né? Eu recebi uma mensagem do Thiago, né, que está lá na Bahia, né? Falando, nossa, já está no programa 1080 hoje, quase o programa 100 programas depois. Foi ontem o programa 1000, né? Que foi comemorado e saiu fora do ar também. Caiu a energia. Eu acho que essa queda... Não foi dessa vez que você se perdeu também na cidade aqui, né? Não, aí foi outra vez. Quando eu estava com o Dr. Rogério. Se ele vier com o Rogério, é perdendo tá certo. Mas eu acho que foi providencial que com o desligamento assim, né, da rádio, eu fiquei mais tranquilo, aí passou o nervosismo. E eu me lembro também que eu pedi muito a espiritualidade, né, para me ajudar, porque tudo era muito novo, né? Eu já admirava o programa, porque eu escutava no radinho a pilha e tal. E naquele dia, né, eu pedi muito apoio aos espíritos amigos. Aí o seu Rui falou, se você tiver alguma mensagem que você possa trazer, aí já jogou uns chamequinhos na mão ali, né, uns papéis com uma caneta. E nós recebemos uma mensagem referente ao Natal. Eu gostaria, se vocês me permitirem, de ler essa mensagem, que é assim, um espírito que nunca cogitei, né, de psicografar. E, aliás, a única mensagem que eu recebi dela foi nesse primeiro dia no programa, no dia em que nós selamos a nossa amizade. Então, chama-se Data Luz, que fala justamente do Natal. E eu gostaria, se vocês me permitirem, favor, que a gente lesse, porque é uma data muito especial mesmo, e ela chama de Data Luz. É Natal, tempo de paz, da emoção que contagia, do amor e da alegria envolvendo os corações. É Natal, tempo de luz, de esperanças renovadas, de almas nobres de mãos dadas, partilhando doações. É Natal, uma vez mais, luzes cobrem a cidade, revelando a caridade a mancheias mundo afora. E ante mesmo a correria e ao consumo exagerado, não ouvida o povo amado, o que enfim se comemora. Dos casebres às mansões, vivamente ali presentes, vê-se enfeites resplendentes, celebrando a data luz. E assim, tão docemente, com esmero cada lar, tem seu modo de lembrar a chegada de Jesus. Entre arranjos e primores, aguirlandas penduradas, meigas árvores montadas, esparzindo luz e cor. Tudo em volta é Natal, nos lembrando que um dia, a cumprir-se a profecia, Deus mandou-nos o Senhor. Entretanto, alma querida, não desprezes mais adiante transformar o bem constante em Natal de cada dia. Serve sempre com a certeza de que Deus, em sua grandeza, já nos deu uma estrela guia. É Natal, comemoremos com Jesus intimoratos, todavia em nossos atos, uns aos outros nos amemos. É Natal, tempo de amar, de lembrar que a caridade é a luz da humanidade, quando em Cristo, enfim, nascemos. Maria Dolores. Essa página foi recebida ao vivo lá no programa Vivência Espírita, no dia 20 de dezembro de 2009, há 15 anos. Foi justamente na falta de energia que você... Exatamente, foi nesse momento. Tem outra que eu nunca vou esquecer. A mensagem que você mandou para o Saulo Gomes quando estava no nosso programa, que o Saulo perdeu, que era pessoa calejada, repórter veterano, investigativo, né? Veterano, abriu a boca lá com a gente, nós tivemos que parar e ficamos enrolando até ele se recompor. O Saulo Gomes, da mensagem que foi e ele muito aí. Generosamente mandou um livro dele, do Pinga Fogo, autografado, muito carinho, um espírito assim também de alguma forma envolvida, né, na divulgação de Chico Xavier. Não, e quando ele ficou sabendo que a mensagem era do Euríclides Formiga, aí que ele chorou mais ainda. Porque falou, foi o Euríclides Formiga que me levou para o Espiritismo, né? Que legal, aí, né? Muito legal. Viver espírito também é história. Isso aí. E depois vamos para a prece de encerramento? Uhum. E aí depois vai qual música, Jorge? Isso. A música vai ser aqui com a Elizabeth deixa eu ver se é Elizabeth ou Margarete Áquila. É Natal. Legal. Ari? Poder fazer a prece para suas conclusões finais e uma pequena prece ali. Então, quero reiterar o meu agradecimento aqui aos queridos irmãos do Vivência Espírita, à imensa família vivenciana da qual eu faço parte também, e rogar a Jesus, nosso Mestre querido, que continue a nos abençoar. Mestre Jesus, estiveste entre nós aqui, trazendo o seu verbo de amor, seu exemplo luminoso, apontando-nos os caminhos da evolução. Que os nossos lares, Mestre querido, possa sempre contar com tua presença amiga. Que os nossos corações, a pouco e pouco, dentro das nossas precárias condições evolutivas, possa abrigar-te, Senhor, em nossos corações. Que o Senhor possa nascer a cada dia, em qualquer canto que estejamos, que nós sejamos dignos de representar-te, sobremodo diante daqueles irmãos que tragam dificuldades maiores que as nossas. Que os nossos olhos, Senhor, possam enxergar por teus olhos também, Senhor, vendo em cada um deles a tua presença amiga. Que os lares que nos ouvem nesse instante, Senhor, sintam-te a presença amiga. E que nós possamos seguir-te os passos, meigo Rabi da Galileia. Porque vieste trazer o amor naquela noite feliz. Quando a estrela luminosa apontava-te a chegada entre nós. E hoje, agradecido, Senhor, dizemos de alma genuflexa, louvado seja, Senhor, hoje, agora e todo sempre. É Natal. Vinde, Senhor, vinde sempre ao nosso encontro. Que assim seja. Já bem felicidade existe, deixa o sol brilhar. É Natal, a luz e o amor estão no ar. Veja bem, ninguém está sozinho, basta acreditar. Sempre existe um meio de se caminhar. A paz e nos faz sonhar demais. Muito em breve vamos entender, somos todos um. Até lá nos cabe semear o bem. E é Natal, acorda que a alegria vem. Sozinho,